Eu acho que o João foi punido com justa causa, porque ele comeu toda a sobremesa do nosso ícone, rapaz. Qual é o nome mesmo dessa porra de troféu? Caralho! Prato de ouro! O nosso grande Péricles. Eu esqueci o nome dele, cara. O nome dele não é tão grandioso quanto a presença dele. Podcast Tanguinha! Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha! Oh yeah! Por favor, mais bacon! Inclusive, voltamos de férias, rapaz! Depois dessas férias prolongadas, eu fui pra Acapulco. Onda de crime tensa em Acapulco, rapaz. Roubaram minha câmera fotográfica. Exatamente. Você, ouvinte, se quiser me recompensar pela câmera fotográfica, tem um botão... Eu achei uma máquina, mas eu já tinha uma. Ah, é? Eu peço pro Pombo, filha da puta. Pombão, o Rafa tá com duas máquinas, tá com uma sobrando, cara. Quer uma máquina minha, cara? Ah, na dele? Galera, o programa de hoje é muito simples, é muito fácil, é o troféu tradicionalíssimo aqui na Tanguinha Corp. E o troféu de hoje, nós vamos eleger ser mais gordo de todos os tempos. Nós vamos participar hoje do troféu Péricles! Péricles! Caralho, mano, pesou a conexão aqui, hein? Puta que pariu. Mas pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez forjando felicidade, o Pluff! É. E comigo hoje o Bode! É, rapaz. Eu, o Pombo e a Debs perdemos umas 2 horas enaltecendo a grandiosidade, entenda como quiser, do Péricles, cara. Assim, o Péricles, sério, ele é muito gordo. Muito gordo, puta que pariu. Não é que ele seja gordo, ele passou de um nível de gordura. Ele é mais gordo. É o mais gordo. É mais gordo. Eu adoro. E comigo e com o Bode, o Pombo! Eu que mando aqui. Agora ficou bom. Pô, ponte da banha. Só tem mulher que eu penso. Fazemos dieta. Mas não perdemos o peso. É o bonde da banha. Geral, num prato só. Aí, boy, já temos nossa vinheta, hein? Pra quem tava em dúvida. Aí, eu queria botar uma lenda aqui que o termo roda de samba foi inventado depois que o Péricles reuniu os amigos pra cantar um solo. Muito bobo, né, cara? E olha só, hoje nós temos, pra variar, 2 convidados aqui no troféu. O primeiro deles já esteve aqui antes conosco, é o Bruno Detonator. Agora na versão careca e pançudo, compadre, porque se é pra falar de gordura, tem que ter pança. Ah, cara, tá careca, cara? Não. É muito tempo cabeludo aqui, quando eu corto o cabelo tava na cintura. Quando eu cortei o cabelo, eu fiquei gordo. É foda, era magrando cabeludo, cortei o cabelo, fiquei gordo. Meu cabelo devia ser muito gorduroso, cara, deve ser esse. Sansão da zoeira. E hoje aqui pela primeira vez conosco, nosso brother Rafael SR, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, e eu tô com tendência de cada vez menos enxergar meu pinto. Ah, brother, escolheu ajudar certo no programa hoje. Conheço muito apresentador de podcast que também sofre desse mal, cara. Eu também. Alguns arrancaram. Não tem esse problema, não. Bem, barriga tanquinho. Tá certo. 28 centímetros de palmo. E, inclusive, nós voltamos depois do mural de recados pra explicar as regras do troféu. Não sai daí! Um prato só. Mural de recados! É, mural. pessoal de recado da Tanguinha Corpus aí. Tá gravando já? Tá gravando. Mural de recados aqui da Tanguinha Corpus. Recomende Tanguinha Corpus para os seus amiguinhos. facebook.com/tanguinhacorpus ou site www.tanguinhacorpus.com. Ou se você quiser mandar e-mail, podcast@tanguinhacorpus.com. Mural de recados é um oferecimento de Minuando, Brahma Chopp e Carnaval 2010. 2010. Tá com a badana antigo aí, cara? Oi? Tá com a badana antigo? Tô com a badana antigo, cara. Até ridículo o nome da badana antigo. Pô, Carnaval 2010 só pode ser a badana antigo. Feliz bloquinho pra você então, Abraão. É nóis. Falou. Valeu, qualquer coisa você fala com o Ramonzinho. Tanguinha, ó. Por um mundo mais arejado. Então, pela nona vez na Tanguinha Corp, no primeiro bloco de um troféu, Bluff, explica o que é um troféu. É muito simples. Vocês estão fazendo showzinho, É o seguinte, troféu nada mais é do que uma competição consagrada da Tanguinha Corp. Todo podcast terminado em 9 é chamado de troféu. No que consiste o troféu? Uma competição onde nós vamos eleger uma coisa, uma pessoa ou alguma coisa, entendeu? Nesse caso é o ser mais gordo do Unimundo. Depois o Péricles, primeiro erro. Exatamente, porque nós temos sempre como semelhança o título do troféu. Nesse caso é o Pericles. Pericles. E pra competir nós temos 16 participantes que vão se degladiar em duelos mata-mata 1v1 até chegar na final, na grande final, onde nós teremos um duelo muito especial com vários critérios e muitas brincadeiras. Corre. Então, dá o play? Não, tá errado, faltou você falar que tudo isso é muito gordo. Entendi. Isso é uma luta de gordo também chamada de sumô. Vamos exportar o podcast com uma qualidade de áudio absurda pra o programa ficar bem pesado. O cara vai achar uma hora de áudio de 500 megabytes. Round 1! Do lado esquerdo, Kirby, a bolota rosa da Nintendo que tem o poder de engolir qualquer coisa, entenda como quiser. E do lado direito, ele, o mito da música brasileira, ele que já foi Racional, ele que foi da Disco, ele que ia sendo enfrentado no teatro pelo sobrinho do Silvio Santos, Tim Maia! Então é isso aí, Kirby versus Tim Maia, no próximo primeiro round. E como é que funciona? Nós vamos discutir aqui e depois no final vamos votar. E a votação, democracia, sempre nós temos 5 pessoas, 3 votadores ganham, não tem discussão, ok? Ok. Então vamos lá, Kirby versus Tim Maia. Minha opinião sobre esse duelo é muita zoeira. Porque o Kirby não é gordo de verdade. Não, né? Só é redondo. Ele é fofinho e redondo. Entendi. Já discordo de você. Por quê? Olha só, na vida, você não pode não nascer gordo, mas se você é gordo de verdade, se você tem a alma de um gordo, você vai se tornar. E o Kirby, eu acho que é o maior exemplar possível, junto com a Magali da Turma da Mônica, o maior exemplar de um espírito de gordo. Porque, cara, o que é o Kirby? Ele é uma gelatininha rosa, bobinha, que começa a engolir tudo, mané. Tudo, tudo. O jogo dele, basicamente, é ele engolindo cartucho, sabe? É absurdo, cara. Então, ele é um espírito de gordo. O fato dele não estar gordo ainda é questão de tempo. Ah, pera aí. Qual o propósito dele engolir as coisas? Cara, espírito de gordo. Gordice. Gordice? Ele vê um tijolo e engole. Tá, tudo que tá na frente. Ele não é que nem o Mario que pula no inimigo. Não é que nem o Sonic que rola no inimigo. Não, o Kirby come os inimigos, sabe? É, mas tem uma explicação, pô. Ele engole pra obter o poder das paradas que ele engole. Entendeu? Nem tudo. Nem tudo que ele come ele absorve poder, não. Entendi. Piroca, não. Bom, bola, o que você acha do duelo, cara? Do Tim Maia e o Kirby, vai. Depende, se ele engolir a piroca pra poder da piroca, eu acho que o Kirby já ganhou, cara. Inclusive, eu acho que ele já ganhou essa competição. Mas, assim, na verdade, eu acho meio injusto por outro sentido. Eu acho injusto porque... Peraí. Se o Kirby engolisse uma piroca e tivesse poder da piroca, o que ele faria? Qual seria a habilidade especial dele? O mesmo em todas as atrizes pornôs aí que vocês veem no filme, cara. Também a mesma coisa. Você que ele ia virar o Ron Jeremy, é isso? Não, o Ron Jeremy nunca engoliu uma piroca, cara. Fala isso do Ron Jeremy. Porra, o cara faz self boquete, parceiro, porra. Selfie? Que isso, cara? Ele tirou a costela? Nada, cara. É o único cara que consegue fazer isso sem tirar a costela. Caralho, por isso? Caralho, o cara não consegue nada. O Ron Jeremy é tão profundo que ele faz o self boquete inverso, né, cara? Ele passa a piroca por trás das costas e consegue mamar a piroca. O maluco é mito, cara. Caralho. E o Kirby consegue comer o Pericles? Kirby, caralho, o Kirby. É, olha que questão maneira. Fala Kirby porque é um cigarro, entendeu? Aí, não existe resposta pra isso. Come Pericles. Olha, eu sei que o Pericles consegue comer o Kirby. Com certeza. Mas, cara, não sei. Puxa. Meu Pericles é tipo dividir por zero aqui. Vai estar lá na boca, tá ligado? No caralho, não sei, cara. Isso tá ficando muito pesado, mano. Não, não tá pesado, não. O que acontece, na minha opinião, é que é sacanagem você comparar o Kirby com o Shimaia, pelo simples fato de que o Shimaia não está mais gordo nesse momento, entendeu? Não, magrinho. Não, ele é... Nesse momento você só pode afirmar que ele tem ossos largos, com certeza. Então eu acho que aí fica meio injusto. Pra mim, o Kirby ganha só por isso. Cara, por mais que a gente queira, eu acho que o Tim Maia nunca vai chegar aos pés do Pericles, cara. Sabe, ele tá aqui só de zoeira. O Kirby tem um potencial infinito nessa competição. Não tem não. Tem sim, cara, porque ele tem um espírito de gordo. Então a gente pode um dia sonhar que ele vai bater o Pericles. O Tim Maia já não tem mais essa chance. Tá, mas todos os gordos dessa competição têm espírito de gordo também, cara. Ah, vamos provar isso no meio do caminho. Não é bem assim. Bem, eu vou começar votando então. Meu voto é pro Kirby, porque eu acho que o Tim Maia é muita zoeira. Caralho, o cara tá aí prometendo retorno há um tempão. Bruno, esse é o novo bordão do Pluff, é muito zoeira. Muita zoeira. Vamos lá, trabalhando na implantação do bordão, vambora. Bruno Detonator, vamos lá, sua opinião, cara. E o seu voto? Cara, eu acredito que, sinceramente, o Kirby ganha. Algum motivo especial ou tá bom por aí? Não. É muita zoeira, né? É muita zoeira. O cara tá gordo, ele tá com preguiça. É muita zoeira. É um bom excelente argumento, eu não posso discutir. Apesar do Kirby absorver tudo com qualquer coisa, o Tim Maia só conseguia cheirar pó, então, porra, mesmo assim. É verdade. Então, ele comia com cipó, o Kirby não. O Kirby era comida, pó e a porra toda. E o Tim Maia até se bobear. Cara, mas o Tim Maia é tão gordo que ele cheirava o pó todo e mesmo assim ele conseguia ser gordo ainda, cara. Pois o cara, quando cheira pó, ele vai entrando na decadência foda, vai ficando magrelo, vai ficando tipo um craqueando. E aí, o Tim Maia não, beleza, mas ele morreu gordo. Ele morreu gordo, isso que é incrível, cara. É. Mas o Kirby é mais sinistro, ele consegue cheirar pra comer todo mundo. Ele ainda comeu o Tim Maia e ainda continua gordo. 2-0 então, Pombo, seu voto. Já falei, pô, meu voto é do Kirby. É do Kirby? Do Kirby. Você tá gordo, cara? Não, achei que você fosse votar no Tim Maia. Eu acho ótimo, 3-0, Rafael. Aí, só pra dar um contrabalanço, eu ia votar no Kirby, mas eu vou votar no Tim Maia pelo seguinte: porque ele fez um ode à comida. Ele fez música falando de chocolate, toma guaraná, suco, faz o verbo da sobremesa. É muito bom. Ele homenageou a comida, então eu acho que isso aí é um trabalho digno de um gordo que merece um troféu. Pelo menos um voto pra não tomar 0, né? Isso aí. É. Excelente, eu te agradeceria se ele tivesse aqui. Tá? Problema. Pode, seu voto. Então, rapaz, eu vou votar no Kirby, porque o Kirby, ele é uma bola rosa que é basicamente o espírito vivo da gordice, cara. O Tim Maia era muito foda e tal. Eu ainda quero gravar um programa de Tim Maia um dia, mas é isso aí, Kirby. Então, 4-1 pro Kirby, ele passa a próxima fase. Tim Maia, é um abraço pra você. Felizmente, você não chega nem aos pés do nosso querido Kirby, nem muito menos do Pericles. Não vai ter retorno? É pouca zoeira? O Pericles é álcool cu. Eu sei, mas eu gosto de comparar só pra ver. Esse é o detentor eterno do cinturão gordo de ouro. Ele só não consegue fechar o cinturão, né? Mas eterno não. Bonde da banha. Só tem mulher que obesa. Fazemos dieta. Mas não perdemos o peso. Round 2. No canto, aliás, no canto não, ocupando a porra do ringue inteiro, a Adele! Empilhado em cima dela, coitada dela. Serjão Lourosa! Se você não sabe de quem nós estamos falando, a Adele, aquela cantora inglesa de dor de corno, essa merda que você vai ouvir agora, esse grito, ó. Deu vontade de se matar, não deu? Então, essa porra obesa da... Muito obesa. Ela é tão obesa, mas tão obesa que ela tava grávida e nem ela sabia. Caralho! É, foi descobrir com 5 meses. E Serjão Lourosa é aquele... É o estereótipo do negão gordo, cara. Ele é um estereótipo vivo, sabe? Ele é muito maneiro e ele foi propaganda de cerveja. É o Pica das Galáxias, né, parceiro? É só o vocalista do Monobloco, mas o maluco é Pica das Galáxias. Total. Ele é o próprio carisma, ele não interpreta, cara. Qualquer coisa que ele faça... É o Serjão Lourosa em novela de época. É o Serjão Lourosa de professor. Pode crer, moleque. Ele é tipo... Porque literalmente ele é maior do que qualquer papel. Ele participa de tudo porque não consegue tirar ele do estúdio. Aí o braço do Sérgio Lázaro tá na novela das 8. É, mano, o pescoço dele tá na novela das 9, mano. Caralho. Toda externa na Globo que se passa a noite é o Sérgio Lourosa atuando. A Globo foi construída em volta dele, cara. Caralho, o Sérgio Lourosa dormiu aqui, galera. Acho que a gente pode começar a obra, então. É o Serjac. Mas, pô, tá. Cara, eu acho que a Adélio nem é tão gorda assim, cara. Ela só é um pouquinho barriguda, porra. Não. Ah, eu quero ver o Bluff casando com uma mulher de 140 quilos depois dessa. 140? Não, ela não tem 140. Cara, a Adélio tem 140 quilos. Dependendo da altura dela, ela tem. Como assim? Se ela tiver uns 2,5 metros? Não, 2 metros é o caralho. Porque ela é muito gorda, cara. Não é pouco, ela é muito gorda, sabe? Se ela tiver mais largura do que a altura, ela pode ter um evento. É absurdo, cara. Aquelas músicas que ela canta é muito sofrimento. É a pessoa em casa se matando com pizza e Nutella, sabe? Ah, isso é música de gorda. Provavelmente é a mesma coisa que o nosso grande ídolo, cara. Ela comeu alguém e essa pessoa que tá cantando dentro dela. Será que ela foi bullyingada da escola também? Por isso que ela tem esse ódio do mundo? Isso aí, eu não consigo imaginar a pessoa jovem com essas mágoas todas. Mas eu acho incrivelmente incrível e nós temos que votar. Independente do que aconteça. E eu vou começar então da ordem contrária. Bode, seu voto primeiro. Cara, eu acho que o melhor do Brasil é o brasileiro. E por isso mesmo eu voto na Adele. Foda-se o Brasil. Ai, como assim, cara? Porra, me perdi nesse argumento aí. 1-0 pra Adele, tudo bem, vamos lá. Daqui a 2 rounds o Bode desmente esse argumento aí. Rafael, vamos lá, sua vez, cara. Ah, cara, depois desse Sérgio Lourosa Facts aí, eu vou votar nele, porque, pô, construíram o Projac em volta deles pra mim já subir. Muito bom. 1-1 pro Sérgio Lourosa, pro... Pra ninguém, né? A verdade. Pra tudo. 1-1 pro Pericles. Pombão, seu voto, Pombão. 2/3 de pontos aqui pro Pericles, então, né? Tá certo. É, cara, eu voto no Sérgio Lourosa, porque além de ser muito, muito gordo, né? Além de ter todos esses fatos aí, o Sérgio Lourosa é praticamente a representação da felicidade em ser gordo, cara. O Sérgio Lourosa é a pessoa mais feliz que eu conheço, cara. O cara, ou ele tem uma piroca maior que a perna, ou ele gosta muito de ser gordo, cara. Caraca. Não tem como a pessoa ser tão feliz assim. Vai passar um round sem falar piroca, né, cara? Não tem, cara. É muito maneiro isso. Aí, mas o Sérgio Lourosa, cara, ele merece, cara. Ele tem porra, ele é gordo sem culpa, sabe? Como é que é? Só ver o cara rindo, só ver o cara curtindo a vida. É isso aí, cara. Não tem que ficar temendo, não. O negócio é ser feliz até a diabetes chegar. Caralho, tadinho do Arnô, cara. Que vacilo. Ah, muito bom, 2-1 pro João Lourosa. Detonator, teu voto. Vamos lá. Cara, na boa, eu sinceramente votaria na Adele, mas eu tenho que votar no Sérgio Lourosa. Apesar de a Adele já ter virado e falado, cara, eu não vou emagrecer enquanto a minha vida sexual não estiver sendo atrapalhada, eu voto no Sérgio Lourosa. Por quê? Porque, cara, o Sérgio Lourosa é aquele tipo de maluco que tu vê ele cantando, tu vê as banhas subindo e descendo, e ele pulando, agitando todo mundo no monobloco, cara, que nenhum gordo consegue fazer. Monobloco, ele sabe porque é só ele, né? É, cara, mudou o ponto só pra carregar ele. É, os outros pontos são desprezíveis. Porque puta que pariu. Ele é o bloco. Então meu voto vai pro Sérgio Lourosa, só porque ele é muito nisso. Então, 3-1 pro Sérgio Lourosa. É por isso que a galera se refere ao bloco do Sérgio Lourosa, dizendo que vai rolar o bloco do Sérgio Lourosa, né, cara? Exato. Aí, arrotei em homenagem ao Sérgio Lourosa. Boa, garoto. Sérgio Lourosa, isso foi pra você. Eu tomei água e arrotei em sua homenagem, porque você é um cara gordo. E, sinceramente, a Adele não é gorda. Ela já tá aqui só de zoeira. Porra! Não, calma aí. Uma coisa ela perdeu, tá com tu fala que ela não é gorda, cara. Não, pegava, pô. Cara, já, com certeza. Sério? Próxima balada que eu for com você, não, Bluff, Drupal, caralho, eu vou pegar a tia da merenda e jogar em cima de você, cara. Aquela com bigodinho. É, já que ela não é gorda, não vai nem amassar o Bluff. Não, mas tem que ter um rosto bonito. Se tiver um rosto bonito, beleza. Fortalece a situação, né? Só não pode ser zoada. Mas é isso aí. Então, 5-1 pro Sérgio Lourosa. Adele, 5-1. O Eric votou também. Sérgio Lourosa passou para a próxima fase. Vamos agora pro round 3. Bonde da banha. Só tem mulher que obesa. Fazemos dieta, mas não perdemos o peso. Round 3 do troféu! No lado esquerdo nós temos diretamente do nosso desenho querido South Park, o Cartman, o gordinho. Fuck you! E do lado direito, diretamente do nosso querido desenho Dragon Ball Z, o gordo Majin Buu. Vou te comer, seu filho. Vou te comer. Vou te comer. Vou te comer. Vou transformar você em poder do chocolate. E que comece o duelo. Rapaz, acho que o Cartman, ele é muito infeliz nas colocações dele por um motivo. Assim, Hitler não é nada perto do Cartman, cara. O Cartman é a coisa mais racista do universo, sabe? E ele, por ser um gordo e tá competindo numa competição de estereótipos, sabe? Ele votaria contra ele, porque ele é gordo, entende? Então, o Cartman, ele tem esse contrassenso nele, então, infelizmente, ele não tem como ganhar da nossa querida Bolota Rosa. Eu já dou meu voto aqui, eu voto no Majin Buu, vou te comer. Eu acho errado, eu acho que não, cara. Eu acho que é justamente o contrário. Porque pra você ser gordo, você tem que ter o estilo do gordo, entendeu? O Cartman é o cara que mais tem estilo de gordo, que um dos mais, pelo menos, nessa lista, cara. Muito mais do que o Majin Buu. O Majin Buu, ele pô, traiu o movimento, ele tipo, soltou gases rosas e ficou magrelo, tá ligado? É verdade, ele desistiu da gordura, ele não amava o próprio corpo. Exatamente. O Cashman nunca vai deixar de ser gordo, cara. A gente sabe muito bem. Cara, Pombo, ele comeu o planeta inteiro, cara. Pelo amor de Deus. Cara, isso ficou magro. Isso não é gordura. É, se ele tem muita fome, se você pegar um somaliano do South Park, ele vai comer o planeta inteiro também, né? Porque ele vai se tornar gordo. Se eu for na churrascaria na segunda, passar a semana comendo salada, não quer dizer que eu sou gordo, tá ligado? Ele pode ter passado o resto da vida dele aí. Ele transformou o mundo em doce pra comer o mundo, cara. Pelo amor de Deus. Ah, não. Depois, eu sou magro. Eu acho que ele é só gordo, mas ele não é gordo. Do episódio mais pederasta da história de Dragon Ball. Verdade. Eu não votei no Tim Maia, porque ele só tem ações largas. Então eu não vou votar no Majin Buu se ele emagreceu também, cara. Não faz o menor sentido, entendeu? E eu voto no Cashman porque o Cashman, ele tem o perfil do gordo, moleque. Pra mim, o Cashman é o gordo mais legitimamente gordo que existe. Então o meu voto é do Eric Cashman. Além de ser um cara muito irado também. Olha, o Majin Buu, por ele ter emagrecido, ter abdicado de sua gordura em prol do poder. Sérgio Lourosa, não vou cantar no monobloco, preciso ficar magro pra sair na capa da revista. Não! Ele vai gordo. O Majin Buu, não, estou perdendo essa luta. Acho que é melhor ficar magro. É um babaca. Não tem domínio do próprio corpo, não sabe, não tem honra. Não tem honra. Como o gordo não controla o corpo, né, cara? Ele emagreceu tanto que até a voz dele mudou, cara. Ele perdeu a voz desse gordo. É verdade. Ele é um babaca. Meu voto é igual do Pombo, é no Cartman. 2-0 pro Cartman. Eu quero saber dos brothers que foram convidados aqui hoje para falar qual a opinião deles. Meu voto é no Cartman. Falei. Porque, cara, nenhum gordo consegue ser tão foda, tão sinistro quanto o Cartman. Por quê? Cara, em algum lugar você já viu a porra de um gordo ficar falando vou te comer, que não é a porra de um viadinho? Até não. Porque se ele for muito gordo, ele não come ninguém. Exatamente. Verdade. Cartman, cara, pelo menos ele é um gordinho que manja da hospitaria. É verdade. Então isso é um contra. Oi? Então não. Isso é um contra. É gordo não come ninguém. Não. É como se fosse a última vez, é diferente. Exatamente. O Cartman, pelo menos, ele manja da hospitaria. Então, meu amigo, pelo Cartman ser um maluco sinistro, bolado e frenético, eu tô votando nele. Porque ele é o personagem de South Park que eu mais gosto. Eu odeio o Majin Buu. Pronto, falei. Isso diz muito sobre a sua personalidade, sabe, né? Tipo o Lucas, que gosta do pica-pau. Você gosta da Cartman. Você é um perfeito filho da puta. Não, cara. Não, mas eu sou mesmo, cara. Entendi. Eu gosto do pica-pau pra caralho, ele é muito foda. Opa, pica ou pau? Ha! Rafael! Bom, eu... Essa foi a pior da sua vida. Eu nunca assisti o... Como é que chama? Sofá? Caralho, nunca assisti. Porra, cara. Eu nunca assisti Sofá. Olha, você faz muito tempo que eu não vejo Dragon Ball. Então eu vou votar no Perix. Aplausos, ele merece. Bom, pegando esse dossiê que a gente teve aqui agora, eu acho que o Cartman então é o mais adequado, né? Porque ele continua gordo. Exatamente, perfeita a colocação. É mais ou menos por aí mesmo que tu falou essas paradas aí, Kawaii. Tá falando antes igual, se pá. Ué, vai chorar, vai ainda? Quer mais de boa? Mimimi, quero te comer? Não, eu só acudei meu argumento, não ganhou um tipo de democracia. Deixa eu voto. E você que fica marcando uma coisa pra virar bordão, é muita zoeira! Eu não, o argumento não deu, beleza, tudo que segue. Tu voto, cara, quero essa palavra, quero você diga. Eu montei a sua foto. Você não votou. Eu vou votar no mais de boa. Depois da interpretação, eu votei no mais de boa. E agora? Montei meu voto. Tudo bem, eu montei meu voto. Entendeu? Você é o perdedor. Eu não vou tentar diminuir os outros porque meu argumento não foi aceito, cara. Cara, eu acho isso uma pessoa muito frouxa, pô. Sabe? Mas, assim, que gordice, né, cara? A pergunta que a resposta assim não é bem direta, é bem direta. Você perdeu ou você ganhou? Eu perdi, né? Eu perdi, eu vou... Obrigado, perdedor. Vou mostrar pra... Aí, quer que eu saia pra você vez isso aí? Eu não perdi. Quem perdeu foi o mais burro. Não, você perdeu a votação. Não é problema. Olha só, você votou na Dilma ou você não votou na Dilma? Podcast é entretenimento. Se você leva isso pra sua vida... Você votar? Acho que vai ganhar, cara. Só você não... Toma tudo que a gente fala aqui com o pessoal. Eu aceito vocês, comunidade indígena do Brasil, por favor, processem-o. Porque... Pra acabar essa merda, eu só queria dizer que não existe maré alto nem maré baixa, que existe o início e o fim do banho do pé. João Gordo! Ai, João Soares é o nosso querido autor do Beijo do Gordo! Que apresenta o programa Noturno, na Rede Globo. João Soares, comediante das antigas, pai, escritor, diretor de teatro, supostamente homossexual, supostamente, não sabemos ao certo. Mas assim, ninguém pode afirmar porque ninguém consegue ver as pregas do João Soares pra afirmar se elas estão soltas ou não, né, cara? É impossível. Olha, graças a Deus eu não tentei, cara. E João Gordo é aquele eterno ex-VJ da MTV, que treinou o movimento punk, brigou com o Dado Dolabella, vocalista da banda Ratos de Porão e casado com uma mulher que é igual o presidente da Bolívia, Evo Morales. Caralho, o cara casou com o Evo Morales? É igual, a mulher dele é igual, vai estar aí na postagem a foto da mulher dele. Faz sim. E, cara, eu tô meio perdido, porque eu não sei quanto mais gordo. Então, cara, o jogo, Mário duro. Ele não é um gordo legítimo, que ele fez redução de estômago. Ai, eu não sou mais punk, eu trabalho na Record, eu tenho que emagrecer pra cuidar dos meus filhos. Um punk não faz isso. É verdade. Que morre afogado no próprio vômito como um legítimo punk, tá ligado? O Dolabella já deu um papo. Exato. É verdade. Anda de coturno na areia da praia. O João Gordo traiu o movimento peristáltico. Ele fez redução de estômago. Agora, mas... o Jô Soares, cara, ele é todo requintadinho, usa uma gravatinha de borboleta com bolinha, usa um lencinho no bolso, mas ainda assim, mesmo sendo todo requintado, comendo comida de rico, ele não emagrece. Entendi. Você não, quer... Peraí, Pula, rapidinho. Você quer argumentar contra o cara porque ele torce pelo mesmo time que você? Não. Presta atenção, eu vou chegar no meu argumento. Mas eu acho que ainda assim, mesmo passando essa imagem de ser jeitosinho, eu acho que no backstage ele deve comer um pacote de frango por dia, tá ligado? Ele deve... Eu consigo imaginar ele chegar lá no depois da apresentação do programa, ele desce o frango! E aí come com a mão, tá ligado? Que nem o maluco do albergue. Eu acho que chega no final do programa e fala, desce peru! Se for do pintinho dele, não tem problema não. Eu vou além, a relação dele com o Bira é muito estranha. O Bira tampa, o negão de... Peraí, Santana. Mas ainda assim eu não consigo definir quem é mais gordo. Porque trair movimento punk não te faz mais magro. Trair movimento punk e movimento gordo. O João Gordo é um traidor do movimento em geral, cara. O João Soares não fez cirurgia de redução do estômago também? Fez porra nenhuma, cara. Ele continua gordo pra caralho com a gravatinha borboleta dele. Eu acho que a gente vai pegar outros parâmetros, cara. Porque definir quem é mais gordo, a gente vai ter que inventar uma nova unidade de medida. Cara. Pegar o João Soares na mesma frase não fica bom, cara. Aí, procura uma imagem do João Soares daquela época dele de mullet. Ele era muito mais gordo. Sabe, faz o seguinte, pega uma bola daquela de futebol e fura ela incessantemente, que nem tô fazendo com o Jô Soares. Você vai ver que uma hora ela vai esvaziar, cara. Foi o que aconteceu com o Jô Soares. Foi tão furado que, né, ficou murcho. Caralho, agora quem fez? Que alta comparação, cara. Não podia ter feito coisa melhor. Não, poderia ter furado ele. Isso não seria melhor. É verdade. Só tem jeito de decidir isso. Como? Aí, os dois são entrevistadores, né, cara? Como seria, então, se a gente colocasse um entrevistando o outro? Ih, cara, o João Gordo é mó regão. Na hora do vamos ver, ele é um amor e tal. É. Se fosse o Dado Dolabella, chegasse lá no... Você traria o movimento punk, o João Soares ia dar um soco nele, né, não? Ia. Eu falei mesmo. O João Soares não perde a pose, não, maluco. Não, a verdade é que o João Gordo peidou pro Dado Dolabella. É verdade. Isso é uma verdade. Da hora que o Dallas saiu, ele levantou mesas, caralho, mas na hora ele peidou. É verdade, peidou mesmo. Cara, isso não quer dizer que o cara não é gordo, sabe? É não, né? Até porque eu fico muito gordo. Eu honestamente acho que a operação de redução do estômago é fator eliminatório, na minha concepção. Mas ele também foi viadagem por causa dos bagulhos da sandália da humildade. Também, cara. É isso, pô, mano. Que fizeram aquela sandália de elefante, né? É, que ficava habitada nele. Ó, mas eu tô lendo aqui que o Jô Soares fez uma dieta de carboidratos e perdeu 45 quilos. Dieta de carboidrato é mó viadagem. Ó, dieta de carboidrato é uma zoeira aí. Porque a gente tá confirmando que o Jô Soares é muito viado, a hora e gordo. Tem como eliminar os dois, cara? Pra fazer o um programa igual do Silvio Santos, né? O maior perdedor. Cara, eu sou a favor de eliminar os dois, hein? Exato. Pode ser. Eu voto no Pérez. Mas a gente vai eliminar o Jô Soares, porque ele é um afetivo? Não, ele traiu o movimento gordo. Ele traiu o movimento gordo. Ele fez dieta de carboidratos. E o Jô é tão gordo porque ele fez redução de estômago. Isso aí. Essa discussão da sexualidade aí do Jô é pra saber se ele engorda tomando sêmen? Caralho! Não, na verdade não é por isso, é porque ele toma por várias vias, entendeu? Aí é mais complicado. Porra, piorou mais ainda. Então, beleza, então é isso aí. Não temos vencedor desse round. Aí, rapidão, antes de acabar esse bloco, eu queria falar que a humanidade foi eleita patrimônio do Pérez. Chave do mundo. Bonde da banha. Só tem mulher que obesa. Fazemos dieta, mas não perdemos o peso. Round 5. Garfield versus Snorlax. Snorlax. Aí sempre é bom a gente esclarecer pra você, ouvinte, meio perdido na vida e tal. Ou do People Burn. Garfield é aquele gatinho das tirinhas e das péssimas adaptações pros desenhos e filmes. Basicamente, Garfield é um gato laranja muito gordo e preguiçoso que ama lasanha e odeia segunda-feira. E como um bom gordo, ele sempre dá um jeito das pessoas fazerem o que ele quer pra ele não fazer nada, sabe? E o Snorlax é aquele Pokémon gordo, assim. A definição dele é Pokémon gordo. Ele não. Qual o tipo? Tipo gordo. Tipo gordo. Gordo. Gordo? A gordura vai comer. Garfield e Snorlax, olha só. Garfield é um gatinho que come pra caramba. O café da manhã dele é lasanha. Ele tem um espírito de gordo declarado, perfeito? Mas ele não é obeso. Não, só gordo. Só gordo. Já o Snorlax é o maior Pokémon terrestre do mundo. Da terra. Da entrada de Saffron. Não era outra cidade. Ele é tão gordo, mas tão gordo que tinham dois Snorlax no mundo e eles dividiam o mundo em dois. Eu sei uma coisa que o Snorlax tem de mais leve do que o Garfield. O quê? O sono, porque ele acorda com uma flauta. Não, já o Garfield tem um sono bem pesado. Não, tá sempre dormindo, espírito de gordo, sempre dormindo, Garfield. É verdade. Não, você, o que é mais eficiente pra acordar uma pessoa? Uma lasanha ou uma flauta? Eficiente? Depende, eu quero que a pessoa acorde ou não? Eu acho que você quer que acorde, mas... Bem, se eu puder tacar a lasanha na cara da pessoa, acho que a lasanha acorda mais fácil. E se você tacar a flauta, eu acho que a flauta acorda mais fácil. Quer enfiar a flauta na pessoa? Também. Na verdade, acho que enfiar a flauta na pessoa vai acordar mais fácil, é verdade. Então não dá pra você definir dessa forma, cara. Não. Você não sabe o que é o som de uma flauta, cara. Tan, tan, tan, tan. Toca a música do Megazord e ele levanta, cara. Porra, cara, se o Megazord, o Dragonzord levanta com a flauta... É mais que basicamente, isso, a Pokéflauta é o Viagra de gordo, né? E o Dragonzord sai do fundo do mar, ou seja, ele é tipo uma baleia. Então o Dragonzord também é gordo e devia entrar no lugar do Jô Soares ou do João Gordo aí, nessa porra. Só que não. Agora só, o Ash, tem o Snorlax? Tem. Quando ele põe a poçãozinha de ração lá do Brock, é igualitária, tá ligado? É direitinho? Ou ele devora a comida dos outros, ele é mega zoeira? Ele come e pede mais. Cara, quem é assim, se você não tem um problema de glândulas diagnosticado, você é gordo porque você come. Ai, eu tô trabalhando muito, tô sem horário, tô engordando. Não, você tá maluco, você tá comendo, filho da puta. Sim, mas é verdade, cara. Se você não tem problema de glândula, comida. Sabe, o Snorlax também, é um gordo de comer. É simples. Mas até aí o Garfield também, é gordo de comer. Sim, você que levantou essa bandeira inútil. Não. Eu queria saber se ele tinha essa zoada de... Ah, comi meu pratinho, tô de boa e ainda assim não emagrece, tá ligado? Ah, sim, tem uma diferença. É guloso. Eu queria saber se o Snorlax também era. Todo gordo é, cara. Não, mas peraí, tem uma diferença dessa gordice. O Garfield... forte, ele é gordo, e junk food bolado. Ele come lasanha, um monte de merda. É verdade. O Jonas come fruta. Não, o Jonas... Whiskas. O Jonas come fruta pra caralho. Tem um episódio que ele pega o Jonas lá, que ele... Aliás, eu não lembro se foi quando ele pegou, ou se foi depois que ele foi usar ele numa luta lá. Aí, aí. O Jonas entrou no campo e comeu uma porrada de fruta. Comer fruta é uma coisa de magro, hein, cara? É, pô, mas... Olha só, se ele é gordo daquele jeito, comendo fruta, imagina o que ele não come. Porra aí, pode crer, hein? Tá gordo daquele tamanho, só comendo fruta. Gordo, totalmente, factualmente, os dois são, sacou? Eu preciso saber quem tem o espírito de gordo, quem tem o diferencial. Vou falar uma coisa, que o pior tipo de gordo é aquele gordo metido a saudável, sabe? Aquele gordo que vai pra academia, aquele gordo de braço forte de micareta, que vive de regata. Esse é o pior tipo de gordo. Tá vendo o que vocês estão falando, os Snurlax, esse tipo de gordo? Que ele vai lá, ele luta, pai, ele faz uma dieta saudável e ainda assim ele é gordo. Então ele é fracassado, fracassado. A gordura dele não é legítima. É uma gordura de derrota. Vai ver que ele não é gordo, vai ver que ele é só grande. Não, mas... Nossa, os Lorlax é gordo. É gordo. Não, tem um ponto, tem esse ponto que vocês estão falando, eu aceito, mas tem um ponto do Rafael CR, cara, que é o lance que, de fato, os Lorlax tem um potencial de gordice do caralho, porque ele come só fruta, é saudável, faz, já é gordo pra cacete. Então, amigo, ele é comprometido, a pomba. Ele nunca vai ser um gordo legítimo, cara. Ele nunca vai pra um rodízio, mandar um barro e voltar pra comer. Tá entendendo? Você não sabe, não tentou. Mas olha só, o Garfield, ele tem como engordar mais. Os Snorlax não, tu pega Pokédex, peso. Tá sempre número fixo lá, tá ligado? O Snorlax, ele não engorda. Ele só é... Ele não emagrece nem engorda. O Garfield não, o Garfield tem episódio que ele come lasanha com balão, tá ligado? Exatamente. Então, ele tem como engordar, e ele come só zoeira. Então, o meu voto é pro Garfield, porque além de ser gordo, ele tem espírito de gordo e ele pode engordar mais ainda pra chegar no Périx. O Snorlax não, vai ficar sempre naquele númerozinho bolado ali, definido pela Pokédex. Exatamente. Então, Rafael, teu voto, Rafael. Então, aproveitando que eu já levantei essa bandeira pro Snorlax, eu vou votar no Garfield, porque... Deixa eu explicar, pô. Pode explicar, cara. Eu só pra... Eu entrei na minha história na aqui. Respiração, na sua Rafael, eu vou pedir desculpa pelo nosso apresentador babaca. Primeira vez que você tá aqui. Pra manter o estereótipo, ele tem que ser muito desculpa. Olha, eu acho errado. Tô aqui contando a história. Eu vou conversar contigo, boy. Para de ser... Cara, pegar... Não, a Dery é magra, né? Vou me lembrar disso. Ô, Rafael, tu sabe que o Cluff tá fazendo isso porque ele é magro, né? E todo magro é de mal com a vida. Pra você ser feliz, você tem que ser gordo. Eu não tenho felicidade, porque ele vive fazendo uma economia aí pra comer. Ele vê um pote de Nutella e ele cospe no chão. Cospe no chão, então eu não posso comer isso, é muito isso. Cara, eu sou magro de doença, mas tudo bem, cara. Ai. Eu já falei que só comer, cara. Então, o Garfield, ele come muito, ele dorme muito, o Snorlax dorme também, mas ele não luta, o Garfield. Além disso, ele sofre bullying de cachorro, daquele cachorro do seu nome. É verdade. Tá enchendo a sua ciência. Ed, ele é um gordo perfeito, ele só... Ele é o... Você gosta, cara, de gordo? Ah, me dá um furor muito forte, né? Não, o Snorlax é o pior tipo de gordo, porque ele é um gordo fracassado, ele não admite a gordura e não vive feliz com a gordura. Ele tá sempre de dieta, tá querendo sempre fazer uma atividade física, então é um fracassado. Eu voto no nosso gatinho laranja que eu desse gordo. Então, a princípio, o Garfield tá levando essa, vem a zero. Foi bom, tua vez. Eu voto no Snorlax, porque se o Garfield vier pra porrada, o Snorlax manda a rest, recupera o live e depois voto. Não, sacanagem, não é por isso. Eu voto no Snorlax pela questão do potencial gordístico dele, entendeu? O cara come fruta, tudo tal, saudável e vá, e ele consegue ser gordo pra caralho, entendeu? E é o que vocês falaram aí, ele não ganha peso, mas ele também não perde peso. Manda aí o Garfield comer fruta pra caralho, e se ele não vai ficar magrinho. Vai ficar ele não magrinho. Vai porque ele é gordo, cara. Ele vai chegar na sua frente, ah, tô de dieta, assim, tu virou de costas, ele vai ficar pro micro-ondas, sabe? Sabe que você nunca pode usar esse argumento pra tentar motivar ou desmotivar um gordo, né? Você vai matar uma pessoa. Vai falar que o cara, se comer fruta, ele não pode emagrecer porque ele é gordo. Não, você é gordo, você não vai emagrecer se você começar a comer fruta e fizer dieta, cara. Você é gordo. Não faz isso, cara. Faz isso. E eu acho que o Snorlax não sofreria desse mal, não. Se ele começar a comer junk food, ele vai ficar mais gordo e é por isso que eu voto nele. E muito bom, muito bom. Então, 3-1, tá perdendo ainda. E faltou o Detonator! Eu voto, cara. cara, 4-1 pro Garfield. Primeiro lugar, porque, cara, ele tem filho de boa, como todo mundo já falou aí. E, cara, o principal é o seguinte, cara, uma coisa que ninguém falou, o Garfield odeia segunda-feira. É verdade. Falaram, você que não tava aqui, cara. Tá com memória de gordo você. Tô com memória de gordo. Tanto que ela fala na minha cabeça que já tá entrando a gordura e tudo. Tô aqui na gordura do terceiro de pouso do cérebro, eu ouvi. Então. Então, 4-1 pro Garfield, ele passa para o próximo round. E eu acho que voa. Tchau, Jonas. Foi um prazer conhecê-lo. Eu só queria falar que na fábrica de Coca-Cola tem um rótulo assim escrito: quanto mais Péricles, melhor. Bonde da banha. Só tem moleque obeso. Fazemos dieta, mas não perdemos o peso. Round 6 do Troféu Péricles. Nós temos do lado direito essa doença diabetes, rapaz, típica dos gordos. Para um gordo é um sinal de vitória, cara. Quando você alcança essa diabetes, você chegou lá. Não tem mais para onde você subir. É a conquista. Acima disso é a morte, então já não é legal. Agora, diabetes é o trono. Exatamente. Pera aí, que não vai ser duelo fácil não, porque nós temos aqui um ícone das histórias infantis. O João do João e Maria, da Casinha dos Doces, da Bruxa, rapaz. Exatamente. Vocês se lembram do conto de João e Maria? Não, conte-me mais. Entendeu? Conte-me, conta. João e Maria eram um casal de irmãos muito pobres que viviam com seu pai numa floresta escrota. O pai de João e Maria não tinha como sustentar os filhos e falou: tá aqui, criança, toma um saco de pão e vou pela floresta, pelo aquele caminho lá, que vocês vão chegar em algum lugar muito maneiro. E aí João e Maria começaram a perceber: peraí, nosso pai tá trolando a gente, ele quer que a gente morra e tal. E aí o que eles faziam? Eles faziam uma trilha com esse pãozinho, sabe? Ao invés de comer, eles faziam uma trilha pra fazer o caminho de volta. Só que um belo dia, a porra do João, ao invés de fazer a trilha com um pão pra eles voltarem pra casa, ele comeu o pão inteiro. E como Deus é escroto com os gordos, o que Deus fez? A casa feita de doces no meio de uma floresta escrota, cara. É muito escrotidão com os gordos. E aí, nessa casa de doces vivia uma bruxa. Que a bruxa fez o seguinte: olha só, crianças, vivam aqui comigo e tal, vai ser legal, vamos ser felizes, casa de doces, menino gordo. E beleza. E o João começou a se empolgar muito com a casa de doces. Começava a comer. E o menino, que era quase anoréxico, quase na Somália, começou a ficar gordinho. E a bruxa, vendo isso, vendo um potencial de uma porpeta gostosa, enjaulou o menino, sabe? E qual é a intenção do menino? O menino, se ele emagrecesse, ele conseguia fugir, porque a bruxa era cega. Mas o João, de tão gordo, mesmo com a vida em risco, continuou engordando. E a história acaba com a irmã dele, a Maria, jogando a bruxa no caldeirão e fugindo com o João, sabe? Como? Rolando? Aí que é o ponto, aí que eu vou falar. O João, de tão gordo, se a história continuasse, ia levar a irmã pra morte. Porque o que ele iria fazer? Ele ia ficar lá comendo os restos da casa, sabe? Ele não iria fugir. Ia ser... Então o João, ele é um gordo convicto, mano. Ele prefere engordar do que cuidar da própria vida. Mas olha só, enalteceu o João da Maria, o João Maria, ok. A diabetes, cara, eu não acho que ninguém vai conseguir enaltecer ela positivamente, entendeu? Pra dizer que é uma coisa boa. Porque diabetes é uma doença, cara. É uma condição meio zoada do seu corpo, sacou? É um prêmio, cara. Só traz malefícios. E ela impede os gordos de comerem direito. Se você vai pra uma micareta e você volta com herpes, isso é uma vitória. Certeza. É sinal de que... Dependendo de onde for, é uma vitória maior ainda, cara. Então, se você tá num processo de engorda tenso, diabetes é um título, é uma conquista. Com certeza, é um prêmio, é uma premiação. Maior gordo de... É um reconhecimento, cara, pelo mérito. É, porque o Péricles chega, olha pra você e fala: você merece. Você é um dos meus pupilos. Você é um dos meus pupilos. Quando o Péricles te vem injetando insulina na barriga, ele vai falar: tu é true, tu é ruim. E o verdadeiro troféu da diabetes é quando o teu braço cai, que aí você pendura ele num pedestal e você bota em algum canto da tua casa, uma medalhinha, assim. Aí, já que o Pombo tocou nesse ponto, cara, opa, a diabetes, ela engorda parabolicamente, porque o cara vai engordando, chega lá no ápice da diabetes, e aí ele perde uma perna, e ele fica mais leve, então, só que eu acho que a diabetes dá, mas a diabetes tira, então... Não, ele é porque a diabetes, é porque na verdade, ela abre espaço pra mais gordura. Exatamente, é isso aí. Ela tira os pedaços que não consegue engordar mais do gênero, você é uma merda, bata. A questão tá no seguinte, cara, o cara que tem diabetes, ele tem um espírito de gordo tão grandioso, que chega ao ponto que os espírito não cabe mais no corpo, entendeu? É. E aí o que, que o espírito faz? O espírito expulsa o membro que tá ali. Exatamente. Ela não faz só isso não, porque, por exemplo, se o cara tem a expressão comer com os olhos, tá ligado? Comer com os olhos é, pô, quero comer, mas, porra. Ou sentar em alguma coisa. Entendeu? É. Aí o que, que ela faz? Ela também prejudica a sua visão, pra você não ter nem como comer com os olhos, ser obrigado a comer normalmente. Exatamente. Ela é toda uma doença proposital pra te forçar a comer mais, cara. É uma doença tão escrota, mas tão escrota, se você tá tendo uma crise, você tem que comer um doce. Sabe? É, ela é muito escrota. Você fala, pera, que isso, muito poder, cara. Cara, mas eu acho que ela em si não é gorda. Ela é um agente causador da gordice, sacou? Ela é a essência da gordice, cara. A diabetes é o... Mas eu não quero essência, eu quero um Péricles, rapaz. Eu quero uma coisa concreta. Caramba, isso que você quer, rapaz. Vai se foder. Você, cara, você tá assim hoje porque você tá infeliz. Você já faz, você é magro. Não adianta você vir aqui e querer tirar a felicidade desse podcast gordo, não. Cara. Entendi. Ah, então, olha só, eu vou votar no João da João e Maria. Da João e Maria. Porque eu acho que a diabetes não tem as qualificações para ser um concorrente justo, entendeu? Pego no antidoping, na minha opinião. E o João e Maria tem todos os méritos para chegar lá onde o Péricles está, cara. João e Maria. O João já rolou por cima da Maria, já juntou, virou uma merda só. Falar pro João, o nego não vai entender. O João e Maria é melhor. O João e Maria, tá certo. Mas eu voto no João e Maria. Essa é a minha opinião, porque diabetes é desqualificado. Não é um ser gordo, sacou? É só uma essência. Feliz. Feliz. Não, infeliz, é você. Feliz. Caralho, que truque, cara. Tá certo, eu também vou votar no João, porque igual é o que eu disse, cara. A diabetes, isso, definições de vírus. A diabetes, ela dá o peso, mas depois ela tira. E o João, eu aposto também que depois que o João, depois que a história termina, que ele foi lá e comeu a bruxa assada no caldeirão, então eu acho que ele é mais gordo e é isso mesmo. Eu vou votar finalizar, então, João, foda-se. Eu vou votar na diabetes, porque ao contrário do João, que é um caso. É um belo gordo, porra, parabéns. É um gordo convicto, porra. Que história bonita de obesidade. Agora, a diabetes, ela tá aí pairando pelo mundo, sabe? Ela não é só... O Péricles é uma entidade enorme que jamais será superada por outro indivíduo. Talvez em outro planeta. Não, que isso, planeta Péricles, rapaz. Sabe? Agora, a diabetes, ela tá aí presenteando todos os gordos do mundo, cara, contribuindo pra gordura mundial, sabe? Quando você vê aqueles... Muito matéria de jornal hoje, o Brasil está cada vez mais obeso e aparece aquela galera muito gorda andando na rua com a barriga balançando, sempre vai ser citada a diabetes, cara. Sabe, a diabetes tá aí no dia a dia dos gordos, fazendo sua presença, cada fatia de pizza de chocolate, cada bombom, cada balinha, a diabetes tá aí caminhando, chegando até você, seu gordo de merda. Eu voto na diabetes. Eu também voto na diabetes. Eu queria até incluir alguma coisa na declaração do bode aí, falou do Péricles. Inclusive, todos nós devemos muito agradecer ao Péricles, cara, porque se a nossa vida gira em ciclos, isso tudo é graças ao Péricles, cara. Nós todos somos satélites da nossa entidade maior chamada Péricles. Mato, fala pouca merda. Ah, mas peraí, de acordo com meus votos de engenheiro aqui, tá 2-2. Então o voto de Minerva é meu? Detonator, Minerva. Voto de merda é meu? Sabonete em pó pra você. Ô, louco, bicho. Então, meu voto vai pro João e Maria. João e Maria. Peraí, eu não votei, cara. Votou. Você votou, cala sua boca. Por que que vota no João e Maria, cara? Cara, eu voto no João e Maria porque eu já vi diabético magro. Quê? Olha aí, cara. É verdade, eu também. É verdade. Porque a gente tá falando aqui da diabetes de falta de vergonha na cara. A diabetes de comer uma caixa de bil sozinho. Se a pessoa nasce com diabetes, não é engraçado. A gente não vai fazer piada disso. Um abraço, Arnô. Sabe? Não, mas você entende. Então, um abraço, Arnô. Você entende isso, cara. É melhor dar um abraço no Ranologo enquanto dá tempo, hein? Mas assim, você já entendeu. Enquanto dá abraço pra te abraçar. Ai, cara, caralho, vocês não entenderam o que eu falei do significado da diabetes, cara? A diabetes ela é maior do que. A diabetes é maior do que a gordice. Ela é uma doença de gordo. Como? Claro que é doença de gordo, cara. Porque o espírito do gordo é maior do que o que tem no corpo, entendeu? O cara ele pode não parecer gordo pra você, mas o espírito dele tá quase invadindo o seu de tão gordo que ele é. Entendeu? A diabetes é isso, cara. A diabetes é uma entidade, cara. Você vai votar. Qual a porra do. João e Maria? Pô, não tem nem. Cara, o cara mistura o nome dele com o do irmão, cara. Com a irmã, é tudo uma merda só. O Cluff faz dois. João e Maria é a essência da gordice. Diabetes é só a consequência da gordice. Caralho, mano. Aí você tá passando pra próxima fase um candidato que vai ser limado certamente na próxima rodada. Mas tudo bem. Tudo bem. Diabetes não vai te perdoar, cara. Daqui a uns 10 anos a gente se fala. Daqui a uns 10 anos eu tô sem braço, sem problema não. Ah, vingança da diabetes. Se eu fosse diabetes, minha família mesmo, provavelmente vou ser diabético ano que vem, então foda-se. Eu acho que ele confundiu essa com as dançarinas do diabo. Ah, então é isso aí, 3x2 pra diabetes. Diabetes, ó. 3x2 pro João e Maria. Foi um duelo acirrado, mas ele passou pra próxima fase com justiça, porque democracia foi feita. Só tem que e... Vamos para o próximo round! Bonde da banha! Só tem mulher que obesa. Fazemos dieta, mas não perdemos o peso. Round 7, Faltão versus sua mãe. Rico. É. Cara. Peraí, não, deixa eu explicar, vamos lá. Faustão, apresentador dominical, programinha de TV, gordo, tá meio magro agora, mas é gordo. Não tá meio magro de porra nenhuma. Ele só subiu o cinto, na verdade. Pra ser bem honesto, eu acho que Faustão não tá magro, não, ele tá triste. Ele tá com a bochecha do bulldog velho, escrota pra caralho, né, cara? Ah, mas olha só, mas peraí. E a sua mãe, pra quem não pegou a referência, a todo mundo conhece a sua mãe, cara. É tão gorda, mas tão gorda, que quando ela vai no cinema, ela senta do lado de todo mundo. Exatamente. Ela é tão gorda, mas tão gorda, que quando ela sobe na balança, a balança fala, um de cada vez, por favor. Ela é tão gorda, mas tão gorda, que ela chama cintura de Equador. Sua mãe é tão gorda que mas é tão gorda que ela compra calcinha numa fábrica de paraquedas. A sua mãe é tão gorda que quando ela senta o Japão treme. Caralho. A sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que ela veste o cinto com bumerangue, cara. Mas peraí, todo mundo já entendeu, beleza. Não, tem mais, cara. Não, eu sei que tem mais, mas são vários rounds, cara. Calma. É. Se ela perder, tu esgota teu estoque aí de sua mãe é tão gorda, beleza? Entendi. Porque nós temos o do Faustão. Você tem alguma, o Faustão é tão gordo, mas tão gordo? O Faustão continua sendo gordo. Vocês, né, ignorantes, pensam que não. Mas o Faustão, na verdade, é um grande ilusionista, cara. Ele usa de truque de espelhos pra fingir que tá magro no programa dele. E todos vocês caem como patins, cara. Porra nenhuma que ele tá magro. Porra nenhuma. Ninguém emagrece 215 quilos em 6 meses. 215? Ninguém tem 215 quilos. Não, o Faustão tinha mais que isso. Cara, ele emagreceu dele. Você é muito errado, cara. A Globo é foda, cara. Fica usando esses efeitos aí do bambu lá pra emagrecer o... E todo mundo acredita, cara. É foda. Caralho, bambu luar, cara. É verdade. Pegaram todos os recursos do Senhor do Mal e transferiram pra emagrecer o Faustão, cara. Tal qual o João Gordo, o Faustão traiu o movimento gordo, cara. Por exemplo, a pizza no Faustão. Pô, um gordo de verdade não ia conseguir ficar de pé no palco falando merda enquanto tá rolando um rodízio de pizza atrás dele, sabe? O Faustão fica lá com aquelas camisas ridículas falando merda. Pelo amor de Deus, ele já não é gordo. Já foi, né? Porque tibetou Faustão e o malandro, sabe? O cara já foi gordo. Hoje em dia, ele só é um cara meio murcho. Ele deu aquela murchada. Vocês têm que ver com óculos 3D pra vocês verem o truque de espelho, cara. Cara, mas nós temos um objetivo aqui, não temos um objetivo? É eleger a pessoa que mais se aproxima do Péricles. Assim, se tivesse que fazer um limite ali pra definir a diferença infinitesimal, saber quem é que tem a menor diferença infinitesimal. O Faustão, ele tá regredindo, ele não tá avançando mais, sacou? Ele não chegou no Péricles, ele tá regredindo. Agora, a sua mãe, ela é tão gorda. Olha lá como você fala. Que eu não sei, mas ela é muito gorda. É, inclusive a sua mãe é conhecida pelo mundo inteiro, e não é por causa da gordice. Não, eu não posso falar isso. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que cada naco da bunda dela tem um CEP. Exatamente. A sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que ela é dividida em três fusos horários diferentes, cara. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que quando ela chega no emprego a galera grita terra à vista. Nossa, a mãe é tão gorda, mas tão gorda, que quando ela aparece em frente ao elevador, o elevador só mostra a opção de descer. Então, esse é meu argumento. Eu digo que a mãe pode chegar no Péricles. Agora, o Faustão não. O Faustão não pode. Então, o meu voto é da sua mãe. Cara, eu... Não. Se você vai votar de verdade, né, sua mãe é tão gorda, você tem que falar o argumento. Vamos lá, sua mãe é tão gorda... Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que quando ela tava flutuando pelo oceano... Foi essa. Sua mãe é tão gorda, mas tão... Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que encostou na torre de Pisa e ela ficou torta. Cara, que merda. Que merda fraca. Aí, ó. Pera aí, até agora... Isso vai eu volto pro Faustão. Vamos lá, pula. Acerta uma piada de mãe aí. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda... 5 chances, né? Que quando ela entra no mar, o mar invade a terra. Caralho, que... 2-0 Faustão. Caralho, pô, você vai acabar com o belo concorrente. Vai classificar o Faustão, cara. Para com isso. Vai lá, pô. Melhor isso aí. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que quando ela namorava com o Faustão, ela chamava ele de meu palito. Puta que pariu. pariu, 3-0 Faustão. Vai ser... Ô, louco, meu! Essa esfera aí, bicho. Vai lá, tenta, melhora isso aí, cara. Nossa, é tão gorda, mas tão gorda, que nem o Bill Gates consegue pagar a inspiração dela. Puta que pariu. 4-0 Faustão, caralho, não. O Pluff vai mudar o Pluff. Aí, falta mais um, vou chegar lá, peraí. Dos universitários, cara. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que... Caralho, moleque, é muito gorda, cara. Pronto, inverteu? 5-4? Caralho. Então não passa por um triz. Ela é muito gorda. Ela é muito gorda. Ah, pera aí, então tá bom, vamos lá. 1-0 pra mãe gorda. Vocês vão votar? Cara, eu voto sua mãe muito gorda, muito gorda. Eu voto na sua mãe, porque depois que você falou isso, eu imaginei a sua mãe se aproximando do Péricles. Então eu voto na sua mãe. Não, mas eu falei da sua. Não, falou sua mãe, foi bem claro. É verdade. Inclusive, 2-0 então. Ô, Rafael, você. Bom, sua mãe ou Faustão? Essa esfera aí, bicho. Pô, eu vou votar, com certeza, na sua mãe, porque a sua mãe é tão gorda que eu dei um tapa na bunda dela e a barriga só foi tremendo outro dia. Caralho, cara, que isso? Que tá fazendo isso com a sua mãe, cara? Não vai fazer isso com a sua mãe, cara. Com a sua mãe, mãe, porra. Mais respeito com a sua mãe, cara, por favor. Vamos se foderem. Vamos se foderem. Amelia, 3-0, muito bom argumento. Detonator! Cara, eu acredito que sua mãe é gorda demais, mas sinceramente, eu voto na sua mãe também. Por quê? Porque eu acredito que o limite da... Como diria todo matemático, o limite de delta gordura tendendo ao infinito é equivalente à sua mãe. Se eu não fosse engenheiro, eu diria que tava certo. Mas eu acho incrivelmente ótimo. 4-0 por enquanto, bode. Bode, não viu nada, né? Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que ela afeta as órbitas dos planetas, cara. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que ela vai ganhar o troféu, Péricles. Tchau, vai pro próximo round, tchau. Bonde da banha. Só tem mulher que obesa. Fazemos dieta, mas não perdemos o peso. Finalizando a primeira fase, round 8. Melon Woman versus Ronaldo. Melon. É o Watermelon. Watermelon, cara. Tia versus Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Gordo. Peidou pra dentro de falar inglês. De Fenômeno, né, não tem nada. Cara, a Globo aplicou no Ronaldo a mesma coisa que fez Faustão, cara. Deu uma zoeira aí de espelho, tá ligado? Ninguém é gordo do jeito que o Ronaldo era e consegue emagrecer, cara. Ele não conseguiu emagrecer. Exatamente. Não, mas ele nem encontrou o que espelho. Acho que eles não arrumaram espelho grande o suficiente, cara. Agora, o Ronaldo, ele é gordo e parece magro. E a mulher melancia, ela é o oposto. Ela parece gostosa e magra, mas ela é gorda. É. Eu tô no paradoxo foda agora nesse round, cara. É porque você vê a Playboy dela, cara. E pô, não tem nada mais poderoso. A única coisa mais poderosa que truque de espelhos é Photoshop, cara. Então você foi iludido aí pela... Até dá pra entender, cara, porque Photoshop é foda. Você foi iludido com razão. Já posso botar meu voto? Pode botar. Tudo. Vota, vota. Tá bom, já tô votando no Ronaldo, porque pelo menos a mulher melancia eu pegava feliz e contente. É, olha só, muito bom, muito bom. E o Ronaldo era o contrário, exatamente. O Ronaldo te pegava. Exatamente. Acho que teve uma época que o Ronaldo tava tão desesperado pra emagrecer, cara, que ele até pegou o traveco que morreu de AIDS, sabe? Ele queria pegar AIDS, né? É, cara, eu acho que o Ronaldo ganha porque ele é gordo e gordo de verdade come qualquer coisa. E o Ronaldo já chegou nesse nível há muito tempo quando ele comeu traveca. Então ele é um grande vitorioso. Cara, mas o Ronaldo, ele não tem aquela propriedade do gordo que é transar como se fosse a última vez. Porque ele tem muito dinheiro. Então ele transa e ele sabe que vai ter outras vezes, porque o dinheiro vai conseguir isso pra ele, sacou? Mas como que você tem tanta certeza, pô? Porque ele já tá casado de novo, cara. Ele termina o casamento, começa. É mó zoeira, assim, ciclo. Pior de tudo, né? Que só pega mulher gostosa, né, cara? Então, mas aí, falando. Bem, a melancia não precisa de dinheiro, eu acho. Exatamente. Não precisa. Precisa não, né? Ela é gostosa. Mas ela gosta tanto de comida que botou o nome dela de comida. Entendi. Ou não. A mulher melancia da turma da Mônica é a Magalina. Olha, eu acho que esse round tá afundando, porque os dois são personagens muito fracos. Não, claro que não. O Ronaldo me dá um argumento bom, então, pra um deles. O Ronaldo tem fome de bolas. De bolas. fome de bolas. Pronto, tá, eu volto no round porque tem fome de bolas. Muito bom. Dá, põe aí. Eu vou botar no Ronaldo, porque é bonito você ver um gordo, porque, pelo amor de Deus, o Ronaldo, no final da carreira, ele tava gordo pra caralho, fumando, cabeludo, tava um lixo, mané. O cara ia com olheira virado, fedendo a uísque e jogar bola, cara. Sabe? Verdade. Isso é muito bonito, o cara ser herói nacional nessa situação. Que um gordo pode fazer, um gordo pode acontecer, mané. Eu voto no Ronaldo. Rafael, seu voto? Então, eu vou finalizar também votando no Ronaldo, pegando aquele argumento, simplesmente aquele argumento de dinheiro pra comer alguém. Porque a melancia pode comer quem for, quer dizer, ou alguém come ela, não sei. Só por ter aquela bunda. Agora, quem o Ronaldo. Come a mulher, tá? Ah, então tá bom. Então era que agora o Ronaldo. Aquele caso ele engole. Dinheiro, ele come porque ele tem dinheiro. É verdade. Porque se ele não tivesse dinheiro, ele não tava comendo ninguém. Tipo, então ele come por uso da força, né, cara? Porque ele é gigante. Então ele. É verdade. Ele deita em você e já era, cara. Já era. Não, pô. Só se for na sua mãe. Na sua mãe ele deita e nada acontece. Achar um buraquinho ali, vai ter que dar várias voltas. Então é isso, eu voto no Ronaldo. Então tá bom, Ronaldo ganhou. Inclusive, o Zina votou nele. Ronaldo. 6-0. Ronaldo. E pode vamos ver. Para a próxima fase agora, rapaz. A fase muito especial, voltamos já. Bonde da banha. Só tem mulher que obesa. Fazemos dieta. Mas não perdemos o peso. Rapaz, é a segunda fase do troféu. E a segunda fase, como todo mundo sabe, é especial. É diferente da primeira porque ela é especial. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Ela é muito especial. Imagina uma round especial. Imagina que você foi na Re-Rap, chegou na Re-Rap, e os vendedores, pra vender brinquedinhos pras crianças, brinquedos caríssimos, promoveram um campeonatinho de Beyblade. Eles botaram uma passeazinha ali, customizada, pá, as criancinhas apareceram com Beyblades. Só que, na verdade, não apareceram com Beyblades. Elas apareceram lá com concorrentes do troféu Pericles. Elas atiraram os concorrentes na arena de Beyblade. Então... Porra, vou botar esse pessoal rodando pra bater um no outro, vai dar um... Vai criar um vácuo fudido, mané. Fudeu. Porra, só, né? Só um concorrente giratório vai parar em pé, cara. E esse vai ser o que vai passar pra final. Então nós vamos ter dois rounds agora de porradinhas de Beyblade. Com a round triplos e quádruplos, porque na primeira fase nós tínhamos um personagem em baixa. E que vem o primeiro round da segunda fase. É o round 1 da segunda fase. Nós temos três concorrentes na edição. Kirby, o bichinho rosa engolidor de coisas. Que isso? Opa. Sérgio Lorosa, o comediante da desempregada doméstica. Pessoa mais feliz do universo. Isso, mais feliz do universo. E o Katman, o gordinho zoeiro. E 3, 2, 1, Beyblade! Eu acho que o Cartman chegou até aqui com muitos méritos, mas ele está comparando a essência do espírito gordo e a porra do Sérgio Lorosa. Então, Cartman, tchau. Não tem papo. Não, pera aí. Não, peraí. Não, peraí. Eu queria. Não sei. Na verdade, o Cartman ele é muito style. Ele é o gordinho, mas ele pode emagrecer ao longo do tempo aí. A gente não sabe o que vai rolar. E eu queria deixar bem claro que o Cartman ele é um viadinho, que ele chupou o pinto do Burris aí. Então, isso diz muito contra ele, né? É verdade. Ele tem grande chance de pegar AIDS aí. Tudo bem que eu só comi um lanche reforçado, mas. Você já faz. Então cara, ele... eu já mando a letra. Apesar de gostar muito do Cartman, eu dar uma zoada, mas sinceramente nada supera o Sérgio Lourosa, saco? É, o cara é um mito. Não, peraí. Vou dar a eliminação do Cartman? Sim. Então, 5-0, Cartman, tchau. Você está fora da Arena Beyblade. Sua arena... Aqui! O bicho foi lá e removeu a sua Beyblade do campo. Só tem duas Beyblades girando agora, que é do Kirby e do Sérgio Lorosa. E, cara, eu vou falar. Vai. O Kirby, a habilidade dele é engolir tudo que tá pela frente, não é isso? Aham. Apareceu e ele engoliu. Seja com propósito ou não. Só que o problema é, ele tem uma doença também. Uma doença que diz muito contra a gordice espiritual. Ele é bulímico. Ele vomita as coisas, né? Vomita as coisas, cara. E isso é uma característica dos anoréxicos. Dos eu creio que você ia falar hemorroida. Hemorroida? Ei, cara, se ele ficar vomitando também por baixo, de repente já tá bem tenso essa parada. Vomitar por baixo? Mas eu acho que ele tá treinando um movimento gordístico. É, e o seguinte, o Kirby engole qualquer coisa. E se ele dá de cara com aquelas pílulas emagrecedoras, ligue já. Ih, é, pode ser. Virou magro. Exatamente. Acho que a maior vantagem dele também é o maior prejuízo. É maior prejuízo não. É o zoeira. É a maior desvantagem. Porque ele não tem critério. Ele não tem critério, exatamente. E todos sabem que no nosso tempo, você não ter critério, você ter dúvida, é um perigo. Ou seja, pra mim o Kirby tá fora. O Sérgio Lousão é o grande. Eu acho que o Kirby ele tem a doença oposta da diabetes aqui, entendeu? Exatamente. E o Sérgio Lourosa é feliz porque ele sabe, ele tem naturalmente os critérios dele, rapaz. Ele tem a noite dele acontece. Exatamente. Ele é felicidade é o que há. É o que há? É o que há. Então, olha só, votação, hein? Kirby e Sérgio Lourosa. Votar no esquema style. Eu voto no Sérgio Lourosa porque o Kirby é bulímico. Eu voto no Sérgio Lourosa porque o Kirby é rosa. Caralho, que porra. Caralho, ele tá porque ele é negro. Qualquer coisa. Lembra mais o Périx. Não é o Sérgio Lourosa que tá ganhando, né, cara? É o Kirby que tá perdendo. Exato. Cara, eu voto no Sérgio. Eu voto no Sérgio Lourosa então porque o Kirby tem hemorroida. Deve ser uma merda. Rafael, eu também voto no Sérgio Lourosa porque ele é gordo. Entendi. Ou seja, todo mundo ganhou. Tinha notado aqui, o Kirby realmente, cara, ele é bulímico, cara. Ele fica entre a gordura e a magreza. Não, ele fica variando. Sérgio Lourosa ganhou, acabou. Acabou. 5-0, Sérgio Lourosa, ele vai pra grande final. Não sai daí, vamos descobrir quem vai competir com ele agora! Agora! mais, começando agora a grande final do Troféu Pericles! Ah, né? Em algum momento achei que você ia mandar What a Wonderful World! Opa, rapaz, faz céu! What a Wonderful Pericles! Essa voz, mas sabe quem tem essa voz boa? O Pericles! O Pericles, o ídolo, e pra variar na final nós temos dois candidatos, porque é uma final! Acho que a gente falou um pouco do nosso gigantesco e enorme e redondo Pericles, né, cara? Pra quem não sabe, o Pericles, ele é o vocalista do saudoso Exalta, junto com o Thiaguinho. Sal, cara, brava, E quem quer conhecer mais o Pericles, ouça nosso programa 88,5, que tem muitos motivos pra vocês saberem porque o Pericles dá nome esse troféu. Mas peraí, eu tenho mais que falar do Pericles, cara. Na verdade, tem que falar ainda que a sua resistência só torna o Pericles maior, cara. Entendeu? E eu tenho que falar também que o Pericles é tão gordo, mas tão gordo, que ele converte a fatura do cartão de crédito em milhos. Tá bom. Então vamos lá, voz de gordo. Milhas, seus idiotas. Aí, Pombo, tua mãe tá te chamando lá na cozinha, cara. Não, sua mãe, cara. Sua mãe tá te chamando lá na cozinha, cara. Então, sua mãe mesmo. Vamos lá. E como é que funciona a grande final? Nós vamos montar aqui um esquema de 5 critérios baseados no nosso líder do troféu, nosso exemplo de gordice, que é o Pericles. Então nós pegamos o Pericles e falamos: pô, o que o Pericles tem de marcante? Quais são as 5 maiores características do Pericles? E nós temos elas aqui. Nós vamos analisá-las, comparar os dois candidatos e vamos eleger quem ganhar mais votos dessas 5 características vai levar o troféu. Então é uma competição muito bolada e de 5 etapas. Então não saia daí. Primeiro critério de avaliação com base no Pericles é voz de gordo. Voz de gordo. Quem é que tem mais voz de gordo? O Sérgio Lourosa. É o Sérgio Lourosa ou é a sua mãe? Depende, a sua mãe também é. Vocês já viram aquela seriada Big Bang Theory? Já. Já. A mãe do Howard nunca aparece, mas você sabe que ela tem voz de gordo. É verdade. Então, no fato dela ser uma fêmea, e supostamente, apesar dela ser muito gorda, mas muito gorda, e você ter dúvidas quanto a isso, a voz dela pode ser boa, sabe? Tem voz gorda. Tá, mas peraí, a gente tá falando da mãe do Howard? Da sua mãe. Tá... A sua mãe. Da sua mãe. Então a gente tá falando da sua mãe, não tem nada a ver com a mãe. Cara, eu acho que a sua mãe... Que boa relação. Não tem voz. A mãe do Howard, ele vai falar com a sua isso, mãe. Cara, sua mãe é muda? Sua mãe é muda. Você já ouviu a voz da sua mãe? Cara, eu não sei, mas eu acho que a sua mãe não muda não, cara. Cara, eu acho que é. Eu acho que é. Porque ela é um conceito que se perpetua, tá ligado? Todos falam por ela, mas ela não fala por si. Entendi. Então não tem como provar que ela tem voz de gordo. Já o Sérgio Lourosa, ele tem voz de gordo factualmente. Ninguém discute. Factualmente. Pô, mas peraí. Se a sua mãe não tem voz, é porque ela não fala. E se ela não fala, é porque ela tem tanta preguiça de falar que ela manda os outros. Isso é muito gordice. É gordice, mas não quer dizer nada. Nós estamos analisando um critério específico agora. É, foi estamos analisando quem tem mais voz de gordo. Não, eu acho que é ele mesmo, cara. É o Sérgio Lourosa, porque... Porra, quem já ouviu a voz do Sérgio Lourosa... Podia até botar um trechinho aqui, né? O pessoal que vai fazer a edição vai perder a madrugada fazendo essa merda. Ei, ela lá, eu sou de Madureira, né? Nascido, criado, conhecido, considerado, em bairro de Bamba, no subúrbio, Rio de Janeiro. E... Aí tinha uma igreja lá que eu frequentava, mas lá na igreja eu comecei meio, assim, adolescência, assim, comecei meio a interagir mais com as pessoas, porque eu era tímido pra caramba, muito introvertido, assim, né? Aí, essa parada do violão, o violão meio me deu uma possibilidade de me comunicar com as outras pessoas, assim, né? Aí dali começou meio a pintar, assim, a coisa foi colando uma bola de neve. Bola de neve não, no meu caso é bola de piche, né? Porque, pô, bola de negão é uma bola de piche. Tá vendo? A voz do Sérgio Lourosa, cara, é uma voz, porra, inconfundível, cara. Tu vê? É uma voz que vem de dentro, sabe como é que é? A voz dele parece que percorre uns 10 km antes de chegar na boca, sabe como é que é? Aquela voz profunda, cara, é uma voz que traz um universo com ela. É quase igual a voz do Pericles, cara. A voz do Pericles é uma voz que ressoa pelo universo inteiro, entendeu? Então eu acho que nesse caso não tem como confundir, não tem como ter dúvida. A voz do Sérgio Lourosa é a campeã. Então vamos votar na voz aí. Eu voto também no Sérgio Lourosa, 2-0 pra voz dele. Void! Sérgio Lourosa também. O Rafael votou. Sérgio Lourosa. 4-0, Void! Meu voto é irrelevante, mas eu mantenho. Vocês estão confundindo os critérios. Eu vou manter meu voto, porque eu não vou com a maré, eu não vou com a corrente. Não é não, Pluff? Mas... Enfim... Eu, vou, tá, eu guio a corrente, cara. É diferente. Você vai puxando o trem, né? Puxa o bonde. Vai na frente do trenzinho. Valeu, você não fazia aula de canoeiro aí? Sei lá que porra é essa que de ele fazia? De barco, cara. De velejamento. É, velejamento. Aí você pegava na... Ah, não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Ah, é engraçado você, né? Parece a sua mãe. É verdade, a sua mãe é muito engraçada mesmo. Ah, foda-se. Perdeu o bode. Sinto muito. Pombal, você é engraçado, mas ganhou. Hã? E, inclusive... 1-0 para o Sérgio Alorosa aqui no nosso debate. E vamos para o próximo critério. O próximo critério é musicalidade. Quem é que tem maior musicalidade, exaltando, exuberante? Quem é que demonstra ter mais domínio sobre a música? Sérgio Alorosa. Eu acho que é o Sérgio Alorosa também, cara. E nós não sabemos. A mãe agora temos que pensar. Que ela pode se revelar ser uma grande música. Musicista. Sua mãe toca bem? Musicista, cara. Sua mãe? Sua mãe é uma música agora, mãe. Que música seria a música? Olha, de mãe? Sua mãe. Tem uma banda bem chamada Sua Mãe. Ninguém fala mal dessa banda, né, cara? Porra, se sua mãe fosse uma música, ela seria uma do Pink Floyd, que é bem grande. Ela seria um pouco progressivo com o que tem. Não, eu acho que se sua mãe fosse uma música, ela seria uma rave, cara. Caralho. Interminável. Ó, mas perguntaram se sua mãe toca bem. Isso eu não sei. Mas eu sei. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que pode ter muita gente tocando pra ela ao mesmo tempo. Jesus, não. Você quer que a sua mãe perca? Quem consegue? Uma nação inteira. Caraca. Tá lembrando o Thiago no programa de Sakura, cara, falando as piadas do menino, lembra? Ele cantou muito, cara. Cara, foi mais piada de mãe, não, pô. Como é que você pode fazer isso com a sua mãe? Não foi piada, cara, foi realmente um argumento, porque perguntaram, sua mãe toca música? Não sei, mas pode ter muita gente tocando pra ela. Todo mundo gosta dela. Ela tem ouvido pra todos, cara. Não sei como você pode não gostar dela, cara. Então, eu acho que tá certo agora, né, cara? Quem ganhou foi. Olha só, quantos sons a Dolorosa pode reproduzir? Contando a percussão na barriga? Porque isso aí é fraco pra mãe. Acho que sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que dá pra fazer um coral no umbigo dela, cara. Exatamente. Assim, sabe quando você bota a conchinha e você bota de perto as coisas parecem ser gigantes, tá ligado? A sua mãe, ela é um organismo tão gordo, mas tão grande, que a célula dela se multiplicando deve fazer um barulho estrondoso, tá ligado? Ela tem possibilidades múltiplas de ser uma musicista, entendeu? É verdade. Sérgio Alorosa, ele fica limitado naquela percussão de gordo ali, tá ligado? É na voz. Acabou. Não, é verdade. E, assim, não tem como negar que o alcance da sua mãe é absurdo, né, cara? Sua mãe... Tua mãe, ela, pô, todo mundo sabe que é a tua mãe, cara. Porque ela fala pra todos ouvirem. A musicalidade também faz parte de como você vai levar essa musicalidade pros outros, né, cara? Então acho que a sua mãe acaba levando uma vantagem nesse aspecto. Porque a musicalidade não é fazer show, tá ligado? É você entender de música, você ter aptidão para a música. E a mãe, cara, ela tem um conhecimento enorme, ela tem ouvido pra todos, pra tudo, tá ligado? É verdade. Ela pode aí compor com o seu próprio corpo. Eu meu voto da mãe, da sua mãe nesse critério, porque eu acho que ela tem um dom. E o forte da sua mãe é que sempre cabe mais um, né, cara? O coração dela sempre cabe todos, cara. Caralho, que foi que eu já ouvi na minha vida. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que quando ela vai fazer moonwalk, ela se chuta. Ela pode ser só atrapalhada, mas tudo bem. Hã? Ela pode ser só atrapalhada, mas tudo bem. Não, sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que o moonwalk dela se trata só de andar. Ela é a lua. Caralho. Vamos lá, quero que vocês votem aí, por favor. Eu votei na sua mãe. Bom, você que tá meio aí zoeira. Eu voto na sua mãe, então, já que você tá votando na sua mãe, eu voto na sua mãe também, cara. Ai, que filha da puta, cara. Deixa sua mãe fora disso. Ah, sei lá, cara. Tem muita empatia pela sua mãe, cara. Eu vou votar no Sérgio Alorosa, cara. Porque ele tem a voz, ele tem a barriga pra fazer percussão, ele pode tocar essa guitarra bonita aí, com esse terno que eu quero muito pra mim. Então, eu vou votar nele, cara. Ele. Não, beleza. Peraí, vamos lá. Tá 2-1 então pra sua mãe. Nosso querido Detonator, diga lá. Eu voto no Sérgio Alorosa porque eu acho que ele é foda. Porra, tu tem que analisar a musicalidade, não porque ele é foda, caceta. Justamente, pô, pela musicalidade, cara. Só, apesar de sua mãe ser tão gorda que conseguia animar um bloco de pelo menos a terra inteira, eu acredito que o Sérgio Lourosa ele tem um carisma suficiente para o pessoal do Globoco. Então, cara, eu voto no Sérgio Lourosa. Tá ok, então 2-2, bode! Cara, eu tô com detonito. Sua mãe é tão gorda, que é só ela sair na rua fantasiada que de um bloco de carnaval. Mas eu não. Sabe, não tem jeito. Musicalidade é com o nosso querido Sérgio Lourosa. Ah, é uma pena, é uma pena. Vocês não estão conseguindo analisar a amplitude que é a musicalidade. Musicalidade não é fazer a música, entendeu? É também respeitar sua mãe. É compor, é ter um dom. Mas... tudo bem! Vocês não entendem nada de música mesmo? Só sabem ouvir radinho. Vocês estão achando que a sua mãe é bagunça, cara. Sacanagem. Então está 1-1 a competição, né? 1-1 em critérios. Peraí, quem ganhou? Quem ganhou foi o Sérgio Lourosa esse critério, rapaz, infelizmente. Então, Sérgio Lourosa. Não, tá 2-0. 2-0, Sérgio Lourosa. 2-0, é verdade, 2-0. Voz de gordo e musicalidade foram para o Sérgio Lourosa. Então ainda restam 3 critérios aqui. 3 critérios, vamos lá. Então. Terceiro critério, fama! Quem é mais famoso? Claro que é a sua mãe. É a sua mãe, né, cara? Todo mundo conhece a sua mãe, cara. Todo mundo tem a sua mãe. Cara, sua mãe, sabe por quê? Vou dar um simples motivo aqui. Pera aí. Olha o que você vai falar, cara. Cara, sua mãe que nem ônibus, 50 centavos você sobe nela. Acabou. Caralho, aonde que essa passagem? Na África, mano? 50 centavos. Boa na hora que nela. Muito bom. Não, mas cara, é a sua mãe, indiscutivelmente. Ela é muito mais famosa do que o Sérgio Lourosa. Até o Sérgio Lourosa tem a sua mãe, né, cara? É verdade. Exatamente. Se ele tem a sua mãe, pô. Sua mãe é universal, pô. Sua mãe é universal, o Sérgio Lourosa. Todo mundo tem a sua mãe, cara. Olha que coisa legal. Não é toda a sua mãe que tem o Sérgio Lourosa. Mas toda a Sérgio Lourosa tem a sua mãe. Acho ótimo, inclusive, é muito lindo. E, pra finalizar, eu queria dizer que meu voto é da sua mãe e de vocês também, não é isso? Sem dúvida, não. Fama é sua mãe. Fama é sua mãe é famosa mesmo, bode. E que... sua mãe é o... Porra, sua mãe, cara, tu não tem ideia. Eu tava na faculdade, cara, só se falava da sua mãe, cara. Sua mãe é sensacional. Sua mãe... muito bom. Então... inclusive, carnaval, sua mãe tá muito em moda, hein, cara. Nossa, sua mãe é muito popular, cara. Vamos pular. Então, 2-1 para o Sérgio Lourosa em critérios. Quarto critério, alegria. Sua mãe. Ora, e agora? Sua mãe, por que sua mãe? Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que se ela peidar um saco de confete é carnaval o ano inteiro. Pronto, que alegria maior, cara. A alegria do brasileiro é só feriado, é só carnaval, cara. Então, se a mãe pode proporcionar um carnaval ao tomar uma Coca-Cola... tá ligado? Que seja olorosa, monobloco. Monobloco é meu saco. Quero ver ele sozinho se ele faz a mesma alegria que a mãe. Ah, nossa, a mãe faz alegria de muito mais gente, cara. Ah, então meu voto também é da sua mãe, pra alegria. Ah, não, só não pode deixar de falar, cara. Eu já falei aqui na hora pra defender o Sérgio Lourosa. O Sérgio Lourosa é um cara muito alegre, cara. Entendeu? Só que não tem como você ser mais alegre do que a sua mãe, cara. Entendeu? Porque é uma via dupla. A sua mãe é uma pessoa alegre, porque ninguém fica daquele tamanho não comendo, e comida traz alegria. E piadas de sua mãe trazem muita alegria, pelo amor de Deus. Muita alegria. Que isso, cara? Sérgio Lourosa demanda um conhecimento prévio. Você tem que saber quem é Sérgio Lourosa. Agora, sua mãe, cara, você pode chegar pro trocador do seu ônibus e falar: senhor trocador, sua mãe é tão gorda, que, sabe, você criou ali, a piada está instaurada, sabe? Não demanda nada anterior. Sua mãe é mais fácil, é mais funcional, é mais alegre. É isso aí. Sua mãe é alegria, sua mãe é paz, sua mãe é vassoura e a louça tá suja. Inclusive, nós vamos então para... o último critério, porque tá 2-2, caso você não tenha percebido. Eu não votei não, cara. Tô me sentindo excluído aqui. Olha só, você não precisa mais votar, porque sua mãe... você não votou, mas sua mãe votou. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que ela votou no seu lugar. Isso aí. Acho ótimo. Inclusive, só você não votou, mas alguém não votou? Não, só ele não votou. Não, eu votei na sua mãe. Não, tudo bem, mas o... então foda-se, eu voto na sua mãe também, porque ela proporciona alegria de muita gente. Inclusive a minha. Inclusive a sua mãe. A sua mãe passando na igreja da sua mãe. Com certeza, ela pode fazer isso por ela mesma. É em looping, cara, caralho. Ela dá a volta. Mas vamos lá, último critério falando em volta. É o último. É o critério master do nosso querido Péricles. Você olha, liga lá no esquenta na televisão, tá ele lá sambando e tu fala, caralho, que maluco gordo. Mas o que chama a atenção dele? É que ele, caralho, como é que esse cara tá em pé? Esse maluco parece um funil, parece um peão. Por causa da circunferência dele, cara. Esse... Cara, o Péricles é tão redondo, mas tão redondo, que ele enganou um país na dança dos famosos, cara. Ele ficava parado e a bailarina ficava girando em volta daquela circunferência perfeita. Sim, foi esculpido com um compasso, praticamente. E dava a impressão que ele se movia, sabe? Não importa por que ângulo você olhasse. Eu acho que ele tinha... Parecia que o Péricles estava em movimento. Eu acho que ele tinha uns tobogãs ali por baixo da roupa, tá ligado? A menina só entrava e saía do outro lado. Não, o Péricles é tão redondo que ele é garoto propaganda da escola, cara. Porque ele sabia aí, fica informação. Porra, eu não sabia não, cara. Obrigado. É, de nada, cara. Vou avisar pra sua mãe. Tá bom. Acho que a sua mãe já sabe, cara. Beleza. Inclusive, nós temos que votar. Nós temos que debater. Quem tem a maior circunferência? O Sérgio Olorosa ou a sua mãe? Depende de qual circunferência que a gente tá falando. Dependendo da circunferência, com certeza a sua mãe, cara. Estamos falando total. Quem se aproxima mais de uma bola, cara? É o Sérgio Olorosa ou é a sua mãe? Porque eu acho que sua mãe parece uma bola, cara. Queria, com todo respeito, sua mãe parece uma bola. Ah, cara, não, já falei. A maior circunferência que me vem na memória é com certeza da sua mãe, cara. Eu espero que você esteja falando sobre a barriga dela. Eu realmente espero, senão foi uma piada mais pesada da história da TV. Caralho. É porque vocês não pegaram a malandragem do que vem na minha cabeça, entendeu? Sua mãe tem tanta circunferência que ela se masturba com extintor. Caminhão-pipa! Mas pode estar a piada para. Sua mãe é tão circunsférica, mas tão circunsférica, que quando ela põe a capa de chuva, o nego faz sinal pedindo táxi. A capa era amarela, tá? Pra quem não entendeu. Aham. Faz piada de mãe não, pula. Circunsférica é a palavra. Sua mãe é tão circunsférica, mas tão circunsférica, que quando ela faz sexo, ela tem que passar as coordenadas. Que merda, hein, cara? É difícil decorar a coordenada com tanta informação, cara. Mas vamos lá. Quem é mais circunsférica? Sua mãe. Sua mãe, faz não, certamente, cara. Tu vai falar da mãe dos outros. Sua mãe, não, cara. Eu não tô falando da mãe dos outros, eu tô falando da sua mãe, cara. Com mais respeito, por favor, cara. Tá dormindo lá. Tu tá de batatice. Continua sendo sua mãe. São 4:30 da manhã, nada a ver falar disso da minha mãe. Tá muita zoeira, mas nós temos que votar porque nós somos um podcast sério. Não sério quanto a sua mãe, cara. É verdade, é verdade. Muito verdade. Até porque a sua mãe ganhou o critério alegria aqui. Então vamos lá, eu voto na sua mãe, porque ela é tão circunsférica, mas tão circunsférica, que ela teve que ir ao SeaWorld pra ser batizada. A sua mãe é tão circunsférica. Aliás, ela é tão gorda só, né? Não pode falar circunsférica. Também é tão gorda, mas tão gorda, que ela foi na praia e o Greenpeace tentou devolver ela pro mar, cara. Caralho! Vou ter que arranjar outra agora. É, então é isso aí, né? Sua mãe. Sua mãe é muito gorda e vai vencer o podcast. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que ela é a campeã do troféu Péricles de Gordice! Parabéns pra sua mãe, cara. Fogo de artifício! Palmas! Nada é suficiente, ela é muito gorda, nada vai chegar. Aí a última vez que sua mãe celebrou alguma coisa, acabou com os dinossauros. Aí, a tua mãe é tão gorda, mas tão gorda que quando ela espreme uma espinha sai petróleo, cara. Caralho, o que tá vendo? Tem a ver também o planeta, cara. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que eu vou acabar o podcast! Falou, galera, sua mãe ganhou, eu quero agradecer a participação minha do Bode do Pombo. Obrigado, caralho, passa sua mãe. Caralho, pera aí, não vai dar esse programa não, cara. Você pode passar depois? Tranquilo. Pode passar parcelado. Tranquilo. Parcelado. Mil vezes. Muito obrigado ao Bode, cara. Você não falou nada, Bode. Eu nunca falo nada, cara. Não é porque sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que eu vou passar a falar. Não sei se ela ameaçar sentar em cima de mim, aí fudeu. Eu queria agradecer enormemente a participação. Quase tão grande mãe da galera. Um abraço do tamanho do Péricles. A participação do Bruno Detoneita, cara. Muito obrigado. De nada, cara. Eu que agradeço vocês. Agora, só porque vocês estavam falando de sua mãe é tão boa, mas tão boa que eu vou assistir um filme de Milf agora. Muito bom, muito bom. Ah, é, sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que quando ela vai tirar foto, ela usa o telescópio Humble. Humble. Telescópio Humble. Aí, para de criticar o nome do meu telescópio, cara. Você não sabe qual telescópio eu tô falando. É verdade, beleza? Tua mãe é ótima. É, exatamente. Queria agradecer também aqui enormemente a participação pela primeira vez aqui no podcast Tanguinha, o Rafael, cara. Muito obrigado pela sua participação, brother. E aí, obrigado a carteira, me passa o caralho. Não, peraí. Eita! Não deu. É, então, valeu aí o convite. E eu queria mandar um abraço, posso mandar um abraço? Pode. Depende. Queria mandar um abraço pro meu amigo Lucas, mano, velho, que escuta esse podcast aqui, essa coisa bonita. E queria mandar um abraço pra sua mãe, que ela é tão gorda que quando eu pedi pra ver uma foto dela, você me mandou um link do Google Earth. com aproximação no zero, né, cara? Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que a vinheta de e-mails é... Hã? E-mails. Fala aí, galera, estamos começando agora a leitura dos e-mails do podcast Tanguinha. Em clima de carnaval, em pleno domingo de carnaval, mané, muita loucura, Sapucaí bombando. Bombando, consegui mais que correto. Inclusive, nós vamos começar então lendo o e-mail de quem mandou e-mail pra onde, Guadi? podcasttanguinha@tanguinhaport.com do site www.tanguinhaport.com. Então é isso aí, se você quer mandar e-mail pra gente, podcasttanguinha@tanguinhaport.com. E quem mandou o primeiro e-mail foi o Gabriel Bittencourt, que mora em Itapuna, na Bahia, e é estudante de biologia, 17 anos. Novinho. 17 aninhos, já aguenta. Se fosse uma menina... Já aguenta. Pra alguns membros do podcast seria, enfim. Vamos lá? Boa noite, tangolianos. Nós somos tangolianos, pode. Muito obrigado. Vim quebrar esse jejum de e-mails para o podcast para contar uma história que me aconteceu nessa segunda-feira. Opa. Estava eu em Feira de Santana, vou cu do mundo. Já estive lá, passando de carro. Foi no cu do mundo. Fazendo um dos vestibulares da vida, quando na prova de história me deparo com uma questão sobre os índios Kiwi-Guaraná, cara. Mané. Vendo aquele nome de tribo indígena, me lembrei do podcast e comecei a rir como retardado. Isso se sucedeu pelos próximos 30 minutos. Risadas que pelo menos desestabilizaram os concorrentes. Pensamento positivo, cara. Não te atrapalhou, não. Os outros é que ficaram incomodados. Você tá certo. Não, pô, uma alegria. Vestibular é escroto, cara, sabe? Eu adoro fazer prova, mas eu sei que não sou padrão de porra nenhuma. Então, a pessoa tendo um momento de alegria é que nem quando você tá fazendo vestibular e do nada tem uma tirinha do Garfield, sabe? Porra, você fica feliz, sabe? É verdade, é um pequeno momento de alegria durante a prova, mas 30 minutos é muito, cara. Deu mole. Controle sua risada. Poder de concentração. E é isso aí, a Tanguinha me ajudando a passar pelos momentos da minha vida aí, muito difíceis. É, cara, a gente tá aqui pra te ajudar a passar na prova, no vestibular. Se você passar, depois você clica no botão donation. Exatamente, passou, conseguiu o primeiro dinheirinho de estágio, pá, você doa na Tanguinha Corp. Peraí, sabia que nós estamos com o sistema de donation? Lá na home do site www.tanguinhacorp.com, no canto superior direito, você vai ver uma guia donations do PayPal, onde o PayPal nos estoca uma quantidade absurda de dinheiro, mas enfim, alguma coisa ainda pinga na conta. É isso aí, eu falei que não ia pedir, mas deu até realmente errado. Ajude a adiar o projeto Nowload. Pronto, download e scam. É, muito obrigado, Gabriel, pelo seu e-mail, cara. Um abraço. Bem, agora e-mail de Yuri com dois Ys, cara. Yurai. Então é Yuri. Yurai. Yuri Holanda. Dois Ys. Termina com Y, cara. Yuri, com Y. Yurai. E aí, seus tangões? Bode, sim, foi um elogio quando eu falei que vocês não mudaram muito desde os primeiros casts. Explico. Vocês da Tanguinhas melhoram a edição, a sonorização, as vinhetas, etc. Entretanto, na minha opinião, a interação entre os participantes é o que mais importa em um podcast. E o podcast Tanguinha hoje tem o mesmo humor moleque de antigamente. A interação de vocês, que são amigos há muito tempo, deixa o humor natural e a conversa bacana. Tem muito podcast que tem milhões de piruetas sonoras, mas a interação entre os membros, na minha opinião, é forçada demais. Tá falando da MRG, cara? É, tá falando da MRG, cara? Qual é o teu problema, cara? Os caras lá são brother, pô. Brother. Parceiros nossos. Cariocas, cara. Gente aqui do Rio, pô. A gente se esbarra direto na rua. Rio de Janeiro é um ovinho. Hã? Hã? Tá. Voltando aqui, meio do Yuri com dois Y. Sério, é muito escroto dois Y, cara. Ah, muda teu nome, cara. Sério mesmo. Aí a gente foi procurar por Yuri com dois Y no Facebook e encontramos um Yuri com dois Y que namora uma menina chamada Yuri. Com Y só. É, mas mesmo assim, Yuri... Casal de Yuris. Meio zoeira. Amigo do Sideshow Bob. Se você é Yuri, amigo do Sideshow Bob, ouve até que acorda. Um abraço pra você. Voltando aqui, ó. Ele Aliás, um abraço, Sideshow Bob, você é o cara. Vamos lá. Pois é, pode cara, ser. Sideshow Bob é o rei da dança, cara. Rei da dança? Pô, tem que ver ele dançando forró com a menina da animação da festa lá. Que lá. Isso? Sideshow Bob com a animadora de festa? Caralho, Sideshow Bob é o mito da dança. Caralho, mano. Aí, papo sério, sempre torço pelo Sideshow, cara. Aí, qualquer pessoa com aquele cabelo merece o nosso apoio. Quero tirar ele pra dançar, cara. É o cara. Isso, Sideshow, mané. Só pra quem não sabe, Sideshow Bob foi pra Acapulco com o Pluff, o Thiago e o Juan. Assim, é isso aí. A turma da tanga jovem, sabe? Turma da tanga jovem. Uma zoeira. Voltando aqui meio do Yuri. Pois esse podcast ganha o patrocínio e tem que seguir regras de bom mocismo e cabacista são todos iguais e pasteurizados demais. Palavra difícil. Pasteurizados, olha só. Mas esses são os procasters, que ganham muita grana e tem o rabo preso. Não sou doido, sei que todo mundo quer dinheiro, inclusive a gente. Aliás, tem a guia de doação lá em cima, lá do superior. Não sou doido, sei que todo mundo quer dinheiro e vocês querem, provavelmente, capitalizar a Tanha Corp. Entretanto, eu vejo que mais do que grana, vocês fazem um programa autêntico, com piadas que saem naturalmente, como uma roda de conversa com os amigos. Por isso, acho que vocês, o Baixo Frente Soco, o MDM, são podcasts excelentes, que vão na contramão dos outros podcasts que existem. Parabéns. Por isso. Você falou três podcasts muito bons que são totalmente anticomerciais, cara. Assim. É nóis, tamo aí, é nóis. Tamo aí, é nóis. É nóis. Um dia a gente. Nosso objetivo é chegar na outra lista. Exatamente. Nós queremos dinheiro. Inclusive no canto superior direito. Enfim, vamos lá. Muito obrigado, Yuri, cara. Se você tiver uma namorada chamada Yuri, você não tem arranja também, porque ele é foda. Um casal de Yuri. Existem mulheres Yuri por aí, cara. Arranja um Yuri pra você. Isso aí. Todo Yuri merece um Yuri e vice-versa. E vi se ao do outro lado. Bonito. Vamos lá, Debs. É e-mail aqui de Cássius Vargas Prestes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu ia imitar o cara do Presumic agora, mas eu não sei fazer. Mestrando em ciências da computação. Cara, o cara já é mestrando, cara. Caralho, maluco, é mestrando. O que você tá fazendo na vida da gente, cara? Você tem coisa melhor pra fazer na vida, cara. Porra. Aí ele quer comentar sobre dois podcasts. O primeiro sobre Avatar. Cara, o programa de Avatar é sucesso, hein? Porra. Todo programa tem e-mail sobre o programa de Avatar. Pode passar muita credibilidade no que ele diz. Porra, o cara fala, pode assistir, é o mito, a galera foi assistir. Eu vou fazer um dia sobre o quê? Uma coisa. Sétima Torre, caralho. Caralho, se a galera comprar o livro procurar, vamos mandar e-mail pro Submarino pedindo, vamos republicar só por causa de você, cara. Caralho, Maria, que honra. Porra. Gosto muito de Sétima Torre, cara. Você não tem. Enfim, e-mail de Carlos Vargas Prestes sobre o programa de Avatar. Acabei de ver o desenho no Netflix e realmente é muito foda. A primeira temporada começa meio genérica, aventurinha comum, mas o desenho só cresce. Tudo vai ficando mais importante, os personagens encontrados nos primeiros episódios voltam e você percebe que nada aconteceu por acaso. Tudo foi muito bem planejado. Isso é verdade. É verdadinha. É absurdo, cara. Eles conseguem dar sentido em coisas que não deveriam ter sentido, sabe? É muito foda. Que poderia ser só uma gag visual inútil entre aqueles animais imbecis é legal, sabe? Sabe o que eu acho errado? É porque tem muita coisa ruim por aí. Então quando faz um negócio bem direitinho, supervaloriza, tá ligado? Não é que ele seja ultra. Ele só é muito bem feito, então dá certo. Então como tem muita merda, o Avatar postar um negócio direito é super valorizado. É um puta arroz com feijão. É isso aí. Nada como um bom PF, sabe? Com ovo, pá, carne assada. Delícia. Se pá. Sobre a lenda de Korra, ou Korra, não sei, acho que é Korra. Também assisti e gostei bastante. Estou esperando as próximas temporadas. Eu também estou esperando para falar se é uma merda ou não. Até agora tá se salvando. Graças à nossa querida comandante Beifong. Tá indo. Português mais correto. Eu vou ler então a segunda parte aqui do e-mail dele. À vontade. Segundo comentário dele é Tolkien versus Martin. Essa é uma discussão eterna, então a minha opinião principal é que eu gosto muito dos dois. Pô, beleza, subiu no muro, acho ótimo. Muito bom. Sim, o Senhor dos Anéis tem partes chatas, mas não tanto quanto vocês falaram. Para mim, o Senhor dos Anéis é o pior livro sobre a Terra-média de Tolkien. Acho melhor o Silmarillion. A história dos elfos é simplesmente épica. Mas isso é assunto para outro podcast. É verdade, porque Silmarillion deve ser uma bosta, cara. Cara, eu li o Hobbit, achei muito maneiro, muito divertido. Hobbit é sensacional, não vi o filme ainda não. Também não vi o filme. Mas li o livro, achei muito maneiro, falei, vou encarar o Senhor dos Anéis. Na época eu tinha, sei lá, era antes dos filmes, tinha 12, 13 anos. E encarei os livros. Cara, se arrependimento matasse... Assim, não dá. É muito chato. Tolkien escreve de uma forma muito descritiva, muito chata. Tem gosto pra tudo nessa vida, mas eu continuo não gostando. Tem coisa melhor pra ler, cara. Você não precisa perder seu tempo com isso, sabe? Isso é verdade. Então é nóis que voa. Bem, agora queria propor pra vocês que fizessem outra discussão junto com a Arara, depois de terminar de ler os 5 livros das Crônicas de Fogo. E quer ver o que a gente já fala. E quero ver vocês falarem que o George Martin só escreve sobre as partes legais do que acontece com os personagens e que não tem nada de chato nos livros dele. Eu me decepcionei bastante com os livros 4 e 5. Cara, eu já li os 5 livros que saíram até agora. Eu acho difícil a gente falar sobre os livros só. Talvez a gente faça aí no programa sobre a segunda temporada. Talvez. Não prometo nada, porque... É, a gente deve fazer, de repente, um segundo e terceira mix, sei lá. É, alguma coisa assim. A gente ainda vai falar de Martin, mas... Pensa, se a HBO quiser pagar pra gente fazer... Aliás, a HBO, no caso, direito do site, tem uma guia de doações. Ai, HBO, cara, o dia que a HBO patrocinar um podcast, eu vou ficar muito feliz. Porra, a HBO é aqueles patrocínios que, enfim... É, o livro 4 é uma enrolação mesmo, porque é um livro... É metade do livro 5, sabe? Não devia ter vindo separado. É, cara, é tipo, é livro 4 e 4B, sacou? É, o livro 4 você não pode encarar ele como livro solo. Não dá, não deve. E só o livro 5 é pica. Tomou uns rumos na história que eu odiei. Achei que o cara chutou o balde muito foda, mas enfim, continua sendo um bom livro. É, eu tô começando o 5, mas vamos lá, nós que voa. Quando acabar, a gente faz podcast. Se não, não. Não. E por fim aqui, cara, ele manda pra gente duas cotações aqui, quotations. Quotations, o Arara te mataria agora. Quotations, duas quotes de pessoas famosas aqui. Primeiro do Winston Churchill, ele falou. Quem foi Churchill? Não faço a menor ideia. Sério? Ah, sei lá, eu lembro foi que... Foi o primeiro ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra, cara. Eu não sei, cara. Pô, muito obrigado, bud. Não sabia, cara. Tá. Na verdade, eu devo ter aprendido isso em algum momento da minha vida, cara. Lembrar não é o ponto forte. Certo. E Churchill falou, o sucesso não é o final e o fracasso não é fatal. O que conta é a coragem pra seguir em frente. Se por acaso alguma moral que ele tá passando pra gente chegar nas meninas no carnaval? Eu odeio o carnaval muito. Não tenha vergonha, chega nas meninas. Wilson Churchill. Wilson Churchill. É muito bom, Churchill. Agora eu sei que o carnaval tá aí. No que... Ah, e a outra citação aqui é de Ayrton Senna. Quem foi Ayrton Senna? Ayrton Senna? Pô, não era aquele cara do videogame, de corrida? É aquele cara, que o criador do Seninha, aquele artista de quadrinhos brasileiros. É, aquele artista, é. É. É. É. É. É. É. É. É. É. É. É. Brasil! No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. O nosso querido Yoda, do Guerra nas Estrelas, falou tudo isso e muito mais com 4 palavras. Do or do nothing, there is no try. É isso aí. E não são 4 palavras, mas enfim. Brasil! É porque eu não entendi o que você falou no começo, viu? Eu entendi a partir do nothing. Do or do nothing, there is no try. É isso aí, faça ou não faça, não tem tentativa. É isso aí que a Tanguinha Corp faz. A gente, porque a frase do Yoda se aplica a gente, porque a gente faz, entendeu? Agora, o Ayrton Senna tá falando que é ou você faz bem feito ou não faz. Pô, brother, sinto muito. A gente tá fazendo Maomé. Maomé, tá do... Sim. Maomé. É bom? Não é. É ruim. Pra quem é, tá bom. É ruim. Um pouco. Mas não é tanto, entendeu? É, tu tá... Como disse nosso amigo no primeiro livro, Gabriel, a gente tá subindo. Exato. Subindo. Assim, tá direitinho, pá, tá arrumadinho, maquiada, sabe? Dá pra pegar. Ah, pode, é só ter dinheiro. Você não vai dar a mão e levar pro shopping, mas, sabe, dá pra dar aquele pega ali no meio, não precisa nem ser no fim da festa, assim. Tu tá meio no brilho, já tá rolando. Apresenta pros pais, já apresenta pros pais? Não sei. Ou não, não rola não, ainda não. Não, se for um troféu, de repente, pode. Agora, se você fazer a contribuição ali no canto superior direito do site... Caralho, falei que nem ia pendigar, tá fora segurar o bode. Inclusive, muito obrigado pra você que mandou e-mail. E nós temos agora um recado Top 10 BR. Mas por que a gente joga direto pro recado Top 10 BR? Porque dessa vez não tem recado de voz. Exato, vocês... Nós temos uma caridade, lemos alguns e-mails nerfados, porque e-mail era maior que isso. E vamos ler só um recado, que é só o Top 10 BR, porque não tem recado de voz. Então, se vem e não tiver 3 mensagens de voz, ao menos não vai ter e-mail. Caralho. Aí, o bloco de e-mail vai entrar alguma versão maluca de leque, leque, leque. Ah, leque, leque, leque. É a música do carnaval. Então toca a vinheta Top 10 BR. Recado Top 10 BR. Tchic, tchic. Bum. E dessa semana, o Top 10 BR foi pro nosso brother, Aliciador Dilemas. Quer ter a honra de ler as 3 frases mais pervertidas do mundo, pô? Vou ter, mas deixa eu contextualizar, porque ele quis mandar um recado pertinente com o tema do podcast passado, que foi um podcast com um assunto muito, muito... Foi de Péricles a infográficos passando por dieta. Isso aí. Cara, ele tem infográficos, eu não ouvi. Infográficos vão salvar o mundo, cara. Eu vou montar um site de infográficos. Certa vez, duas crianças estavam transando quando a menina exclamou: "Nossa, maninho, você sabia que você fode melhor que o papai?" Ao que o garoto respondeu: "Sim, maninho, eu sei. A mamãe já me disse isso antes." Ah, leleque, leleque, leleque. Então, com essa coisa muito bonita do nosso amigo Aliciador de Lhama, nós encerramos a programação. Ah, eu só queria fazer uma menção honrosa ao cara que eu não sei nem o nome. Esse podcast vai ser lançado no dia 11 de fevereiro, aniversário da Tanguinha Corp. Parabéns, Tanguinha Corp. Parabéns, Tanguinha Corp. Espero que você nos dê muito dinheiro, inclusive, no canto superior direito do site. Sim. Ah, acho que tem que renovar o servidor, cara. Tá chegando aí o servidor pra renovar, eu não sei se eu vou renovar, não. Vou pensar. E aí, perguntar se vai fazer podcast de hentai, bud. É uma boa, é uma boa. Parece bom plano, só tem que começar a assistir. Jardel? Jardel, cadê você? Carnaval tá aí pra isso. Vou ver só rentar meu carnaval inteiro. Deus, me livre doente. Vou perder 5 quilos. Tchau, criançada. Ah, falou, galera. Não vejo rentar, sério mesmo. Tá errado. Um abraço, Jardel. Brasil! Não, acho que, pô, a sua mãe, cara, era tão gorda, mas tão gorda, que quando ela visitou o Japão, nasceu a lenda do Godzilla, sabe? Tem, não tem a ver, não tem jeito. Assim, esse programa tudo é uma grande piada de sua mãe, cara. A mãe do Pluff não visitou o Japão, cara, ela só virou pro lado. Aí, a minha mãe não, a sua mãe. Agora eu falei, a mãe do Pluff com todas as letras. Eu nem me liguei. Ai, que filho da puta, cara. A senhora Pombo vai saber disso.